Gravando! Do 178ª sessão de Jornada de Sangue. Bom, na última sessão, só pra relembrar então, vocês estavam no plano de Megalok. Tinham feito parte do bebê do Griel. Ele nomeou o filho dele, Aelion Edlehel. Eu não estava aqui o Ariel, mas ele mandou pra mim depois o nome do filho. Edlehel. É o sobrenome dele. É de Griel e Edlehel. Não, tinha outro Edlehel na nossa campanha. Tem a mãe e um Diel. Tem a mãe do Griel. Ela também é Edlehel. Não, tinha outro Edlehel na nossa campanha. Tinha Nailo e um Diel. Não, Nailo eu lembro. O Legos Green. É. Mas tinha Edlehel. Enfim. Tinha ali o Driel. Aí eu não, o resto eu não lembro. Bom. Nome do filho dele é menino? Menino. Aelion é de Lehel. Aelion. Pelo menos o filho dele tá on, né? Aelion. Puta que pariu. Diferente do pai, né? Diferente ou do pai. Ou do mãe, sei lá. É. Diferente do genitor. Bom, fizeram parte do bebê, né? Voltaram pra dentro da masmorra de Megalok. Vocês estavam no plano do Griel, né? E aí vocês... fizeram o mapeamento do local, tudo... vocês enfrentaram que engoliu o Silene? O guia? Foi no plano dele que apareceu o... Não, foi o peixe lá. De 30 metros. Foi o bichão que se formou com o negócio do nada, não foi? Ah, tá, ok. Certo, ele é um conglomerado, ele é um bicho de tormenta. Aham, uhum, sim. É uma enguia, né? Não é uma enguia. A enguia também engoliu você? Foi a enguia que me engoliu. O bicho do nada não tem boca. É que ele agarra e engole junto. Ele tava tentando engolir a mansão. Ah, então foi a enguia mesmo, amor. É, engoliu o celeirinho. Vocês derrotaram o bicho, né? Aham. Uhum. E aí como que foi o golpe final? Assim, ele usou runa do fogo, fez um raio. Que abriu um buraco, o celeirinho rebateu o raio, né? Que foi pra matar o Celerino também, né? O Celerino rebateu, desviou o raio. E o raio saiu atravessando paredes e destruiu tudo. Abriu um túnel entre as paredes da masmorra, atravessando o semiplano da masmorra, tá? Né? E chegou até o local onde vocês tinham detectado que tinha maior concentração de vidas. E era um monte de formigas humanoides gigantescas. Como se fossem centauros formigas. É, formiãs. E isso... vocês conseguiram entender o porquê que esse local ele tinha o aspecto que ele tinha, né, daquela gosminha espalhada por todo o lugar, né, aquele material em putrefação por todo o local, né, isso ficou claro que foi por essas criaturas que formaram isso daí. E aí assim ele percebeu que o raio matou a rainha, e aí os formiãs estavam puto da vida indo pra cima de vocês. Eu acho que você não tava nesse dia. A gente começou a fugir. É, a gente vazou dali. Aí vocês fugiram, né? Assim ele foi fechando com as funas as paredes atrás de vocês. Certo? Viram o corpo cadáver da rainha Formiã. Porque tinha uma horda de Formiã vindo matar a gente. E tava muito distante. Parava o tempo, recitava ela e morreu. Mano, no desespero, um exército vindo pra cima de você, a gente falou, corre. O aleijadinho falou, perna pra correr todo mundo tem. Exato. Foi o que a gente fez. Bom, aí vocês fugiram então e chegaram até a câmara principal, que é onde vocês estão agora. E eu aqui no papel. Não lembro se é a câmara principal, é esse desenho que tá aí. É essa aqui, ó. O X grandão ali, né? É. Sim, o X grandão eu sei, mas eu digo no tabuleiro. Eu acho não, que não é isso que tá desenhando no tabuleiro. Esse daqui é a naga ainda. É. A naga de animal. É, da naga ainda, né? É, a gente não usou. Se quiserem dar uma apagada nisso aí, a gente atualiza. Bom, vocês chegaram nessa câmara. É a câmara... Secreta. Secreta. Não, secreta não é. Secreta não é, vocês já sabem onde fica. A gente usou um caminho que não existia. É, vocês foram criando caminhos. A gente fez abrir uma passagem aqui. É, abrindo passagens, utilizando as runas e... foram modificando o labirinto. Quando vocês chegaram nessa câmara, é um antro de atrocidade, tá? E as paredes, elas são totalmente revestidas de criaturas petrificadas. Tem estátuas de criaturas petrificadas em expressão de agonia espalhadas por todo o local, certo? E o solo, ele forma uma espécie de uma cratera, né? E no centro dessa cratera, na parte mais baixa ali, é onde vocês veem esse beholder gigantesco. E aí, eu tinha criado um beholder também, né? Tem até uma imagem bonitinha. Ele é um beholder muito grande, tá? Diferente dos beholders que vocês já viram. E olha que vocês já viram beholders pra caramba, certo? Ele tem uma carapaça que ela é ao mesmo tempo óssea e escamosa. Vocês veem placas ósseas se alternando com escamas, assim revestindo o corpo dele, o corpo cefaloide dele, que é só uma cabeça, né? A bocarra dele se abre com dentes pontiagudos, extremamente afiados, como se fossem lâminas. E vocês veem os tentáculos com os olhos dele, certo? Esses tentáculos, para começo de conversa, tem mais tentáculos do que o normal. Quando vocês olham, tem 12 tentáculos. Os 12 tentáculos imediatamente se viram na direção de vocês, ao passo que ele vai girando até o olho central e encarar vocês também. Tá? Ele tem 12 tentáculos. A gente não tá contigo? Não sei. Não lembro. Não tinha essa imaginação. Porque ele não tinha visto a gente ainda, que a gente tava furtivo ali. Lembra que você tinha feito proteção para suas almas, que é um bônus de mais 75 para vocês fracionarem como quiserem para utilizar. Sim. Ah, vocês tinham sentido o cheiro do gás dele. Isso. É, vocês estavam sendo furtivos. E a gente estava furtivo, eu lembro. Exato. Disso. Porque ele não tinha visto a gente ainda. Não viu vocês ainda não. Ainda. Ainda. Com 13 olhos vai ver rápido. É, 13 olhos. É. Apesar 13, que a top 13 não. 12 tentáculos, o olho central. E assim, na carapaça dele, onde uma escama... se junta com outra escama ou com uma placa óssea, nessas junções vocês veem olhos sem tentáculos, vocês veem olhos ali, tá? Menores do que os olhos que estão nas extremidades dos tentáculos, mas vocês veem que tem mais olhos ali, ou seja, tentáculos novos que vão surgir a qualquer momento, provavelmente. Olha, você corta um tentáculo, deve nascer outro. Então, diferente dos outros beholders que tem 10 olhos, né, esse aqui tem 12 com tentáculos e vocês não conseguem contar quantos outros olhos ele tem ao longo do corpo dele, ao redor da cabeça dele, tá? O olho central dele, essa imagem que eles colocaram aqui é só uma imagem genérica, tá? O olho central dele, ele é um olho grande, maior do que os olhos centrais normais que vocês estão acostumados a ver. E ele é um olho amarelado e a pupila dele é em forma de fenda, como se fosse a pupila de um réptil ou de um felino. Estranhamente, né, quando ele está circulando ali e fazendo as atividades dele e movendo estátuas daqui para lá, né, e parece até que ele está se alimentando de alguma coisa, né, quando ele vira assim na direção de vocês, vocês conseguem ver que as pálpebras dele se fecham horizontalmente. Se deslocam horizontalmente, não verticalmente, como seria o normal que vocês estão acostumados a ver. Ele é bem peculiar, bem diferente do que vocês estão acostumados a ver. Apesar de vocês já terem visto beholders incontáveis tipos. Esse aí ele consegue... É o jacaré que tem duas, né? O crocodilo tem duas, né? É. Isso aí. Um terror crocodilo. Um berrodilo. Berrodilo dá. Um jereque. Jereque. Bom. Aí vem a pergunta de ouro que vocês fazem. Eu saio. Tô brincando. É isso que a gente. O que a gente tem que fazer? Tem que mexer aqui na frente do holder. Por quê? Aqui que é a saída? É. Eu acho que tá em cima do... É, tem um negócio no chão, né, amor? Tava tem, bem no meio. Tem. O negócio tá bem no meio, o círculo de teletransporte. Ele tá bem no meio. Ele é o pontinho central. Olha. Sendo bem sincero, eu não lembro muita coisa de quando vocês estavam lá no mundo dos Berrores, que eu estava acompanhando vocês no mundo espiritual. É, é verdade. Mas vocês têm alguma informação adicional de como derrotar esse tipo de Berrores? A gente nunca viu esse tipo de Berrores lá. Eu acho que esse deve ser um tipo de Berrores diferente, já que ele está no plano de Megalok. Deve ser um Beholder que tem características de N outros monstros. Inclusive, ele parece sugar almas. É uma possibilidade. Então, as estátuas. Todas as estátuas estão sem almas. Como se elas tivessem sido arrancadas deles. Verdade, agora que vocês falaram, eu tô percebendo. Então, sei que ele absorve, eu quero tentar sentir as almas no corpo dele. Tá. Ver se ele as absorve. Acho que ele come. Vamos lá. Primeiro de tudo, no momento que vocês estão confabulando, onde que vocês estão exatamente? Não faço ideia, né? Tá longe. Acho que a gente tá escondido longe. Escondidos em algum local. Vamos ativar uma outra cartografia? Bora. Precisa de um. Álcool. Você joga roxo por cima. Tá muito seco, tô precisando do álcool, acho. Pega um pouquinho de tequila lá, amor. Não deu certo. Servir de porco, hein? Não deu certo. Pegar o bosta daquele colchão. Ué, não é álcool? Pega a tequila ali na geladeira. Tequila louca. Tequila louca. Tem açúcar também. Mas é pouquinho. Vamos ver se vai ficar uma merda. Acho que vai ficar meio arrecado. Chuta tabuleiro de formiga. Mas a gente não tá no, na terra dos formigueiros. Você preferir tem pinga aí, não tem? É pinga e álcool. Tem pinga ali se você quiser. Tequila, teoricamente, tem um teor de álcool maior, não é? Sim. Só não vai pôr muito. Hã? Não vai gastar minha tequila. Põe no... Derrubar isso era um pouquinho pro santo. É um pouco pro santo. É um pouco pros deuses aqui. Um pouco Megalok. O arco-íris já tá no livro, tá ligado? Servicinho de porco, hein? Deixa a pessoa que riscou o canetão no apagador e tentou apagar. Minha ideia foi melhor que a sua. Olha, a minha funcionou. É, ó, a meleca que virou isso aí. É porque você pôs muito. Não, não pus muito, não. Pega um paninho ali agora e passa o paninho. Não, paninho. Pra tirar essa melequeira daqui, ó. Isso é melhor que paninho. É, pode ser. Mas amarrei. Papelzinho também. Só não joga esse ali no lixinho não, porque a amarria é meio complicada. Como lixo? Não, ela deve álcool. Ela é alcoólatra? É. Ele fica com um copo de cerveja perto dela, ela fica tentando pôr a língua na sua cerveja. Não, nem tem álcool aqui. Então tá bom. Nossa, agora já evaporou já. Viu? Funcionou. E não tá grudento. Ok. Vou usar sempre sua tequila, então. Tá bom. Não, traga seu álcool. Comprar um corote. Vou comprar um corote e vou deixar aí. É barato. Mas é que essa tequila é baratíssima. Tá. Caneta aqui? Pois é. Cadê? É um octógono, né? É aqui, ó. Não é um octógono. É um hexágono. É um hexágono mais fácil com um rabinho. Do que um octógono. Um pouquinho. Tá torto. Meu olho é gigante, hein? Meu olho é. Muito torto. Segue os quadradinhos. Agora ficou bom. Continua torto. É só seguir os quadradinhos. Você não seguiu, ficou torto. Agora fecha. Um pouquinho. Agora sim fecha. Mas vai ficar reclamando mesmo? Tá torto, mano. E aqui era a porta de entrada onde vocês estavam. Nossa, é fininho assim, é 3x3 aqui? É. Tem uma porta que antecede o Beholder. Na verdade, não tem porta não. Não tem porta, só não. É um corredor que sai direto. É só corredor mesmo, não tem porta não. Quer dizer, ela tá ali na portinha, né? Beholder tá aqui, ó. No centro. Que é onde tem o... Mas aí não é o centro. Qual que é o tamanho desse Beholder? Ele é grande. É? Ele é grande. Tipo, numa escala real, do tamanho desse troço aqui que nem tá? Numa escala real, ele tem um diâmetro de 2 metros. Ah, então, é um raio de 1 metro. Tá pequeno. Ah, imagina uma bola de carne de 2 metros de diâmetro. Um diâmetro de 2 metros. Então, o raio é 1 metro. Ele tem 2 por 2. Então, não é tão grande. Uma bola de carne de 2 metros. Eu não acho. Eu não acho. É uma bola de carne daqui lá. É um pouquinho mais alto que eu disse, só que ainda é mais largo. Não, não é tudo isso, amor. Fala que é maior que eu também, filha da puta. É claro, 2 metros. Não dá, dá mais de 2 metros. Tá falando que eu sou maior que o Beholder? Não. Você ouviu o que ele falou, filha da puta. Falei que ele é um pouco mais alto que vocês, só que ele é mais largo. Pissoca. Pissoca tá metendo louca aqui. Eu já vou ouvir depois essa gravação, você vai ver. Vai ouvir. Seu Beholder fóbico. Beholder fóbico. Colocar estatuinhas de pessoas pretificadas. Estalta. E pega a gente também, amor. A gente não, a gente não vai. A gente tá aqui. Ah, tá. Galera pretificada, pega a gente. Não. Não, é porque eu achei que a gente tava lá. Não, eu vi aqui por quanto pra ele desenhar o trem. Aqui tudo são criaturas pretificadas. Nossa, tem uma. São aleatórias ou coladas? Aleatórias, ó. A gente tá atrás de um desse, ó. É mais fácil, né? Tá atrás de uma estátua assim, ó. Todos aleatórios. No centro ali, tem mais algumas criaturas também. Coitado esse aqui. É, tão pitinho, né? Não sacionei a barriguinha. Shorn. Pegar mais um shorn aqui só pra padronizar. Padronizista. Acabaram o short. Pronto. Ele tá ali no centro. Esse aqui é esse aqui. É esse aqui. Ah, tá aqui petrificado. Tá petrificado. Ainda. Ainda. Por enquanto não, mas já já. Peguei esse aqui porque esse aqui é bonitinho. Tá bom. Então vamos colocar ele com o Carpus então. O Carpus tá petrificado aqui. Isso, o Carpus tá petrificado aqui. Ah, ele foi petrificado? Não, não deixa no saco. Põe o Bronco também, que também é bonitinho. O Bronco? Achei que o Bronco era o Beholder. Ah, pode pôr o Bronco de Beholder, pronto. É melhor que deixar o dado de melhor Beholder. Melhor que o dado, é. Pronto, agora ele tem 3 metros de diâmetro, então. Pra ficar condizente com a miniatura. Ok. Tá grande o suficiente pra vocês agora? Agora tá. Agora me parece levemente assustador. Se bem que é você, primeiro seu rabo. Eita, peixe! Na Tusca, né? Tusca! Se tiver dado foi no Tusca, pode acontecer. Não posso rápido esse bicho aqui, não. Daí que dentro, daí que eu pego, deve estar mais pra baixo. Não tá aqui no cantinho da esquerda? Eu tô vendo um negocinho vermelho. Nossa, o rabo. Eu não falei? Esse não é o rabo dele. Esse é outro dele. Ah, sei lá. Daqui que eu pego, daqui que eu acho. Daqui que eu vou caçar o rabo do Silene. Caça o rabo do Silene. Além disso, ó. Algumas coisas. Vou dar você. Tem algumas estalagmites, ó. Que vocês podem até ter utilizado pra se ocultarem. De pé? De pé. Tem estalagmites aí espalhadas. Tem umas menores também, tá bem? Que verdade, eu tô achando que sumiram com o seu rabo mesmo, hein? Mano, o rabo do celeirinho realmente não está aqui. Não está na caixa preta? Espero que sim. Pra mim, o celeirinho é uma lagartixa. Nunca vi dragão perder rabo assim. Só lagartixa. Depende, tá regenerando? Não. Então não é lagartixa, não. Então é o calango. É o calango, tá nesse aqui. Ele come pão de queijo? Come. Então não é se calado. Você quiser virar esse aqui, tipo... Brad, dá. Esse tem as duas asas e o rabo. Pois não é lagartixa mesmo. Vamos ver se o rabo do celeirinho tá aqui. E aqui você bate asa. Você pode ficar com esse por enquanto, se você necessitar de um rabo mesmo. Tá. Um estalagmite aqui, pronto. Isso aqui dá pra usar pra voar. Pra usar pra pôr miniatura em voo isso aqui. Olha aí, a gente marcando. Ah, Brad, achei seu rabo. Morreu. O Jean já deve ter uns 15 pão de celular já. Tem. Pois é, ele coleciona. Coleciona. Pronto, amor, pode pôr pra lá. Já achei o rabo do celeirinho. Deixa eu abrir aqui. Esse aqui também. Brad, por favor, aguarde seu rabo junto com o restante do corpo, viu? Aqui, ó. Não fica deixando o rabo por aí. Fica dando soco com o rabo aí. É. Fica brincando de lagartixa e depois não sabe o rabo. Tem até um cachorro petrificado aqui, ó. Que maldade, fogo. Pra mostrar que ele é mal mesmo. Pra mostrar que ele não faz distinção, né? Eu olho pro Beholder, ele é mal? Não. Do ponto de vista dele, não. Ele olha no espelho e fala, oh, que mal que eu sou. Bom, posicione-se então. Estão nós atrás do carinha ali. Atrás de uma estátua. Atrás de uma estátua, né? A gente desceu? Eu imagino que sim. Pra gente ver um beholder lá, a gente imagina que a gente desceu um pouquinho. Eu nem preciso descer. Não, sim. Não, vocês estão tirando. Vocês querem botar a cega pra ver o beholder de perto? Pois é. Tá certo. É, você não viu muito bem da outra vez que foram pro plano dos Beholder? É, então, aí a gente deixou bem pertinho pra você agora. Agora não vai ser. Agora você derrubou um estalagmite. Não vai. E que essa borracha aí vai ser difícil pra entrar. Bom, aqui ó. É a descida. É a descida. Ah. Tá? É a queda. É a queda. A queda. É uma cratera aí que tem 3 metros de profundidade. Então ele tá num desnível 3 metros abaixo de vocês nesse momento. Okay. Dá pra ver o topetinho. E dá pra ver só os 12. Dá pra ver os tentaculinhos, assim. Não, mas ele tá flutuando, então... o topo da cabeça dele tá ao nível do solo. Uhum. Certo? E... além disso, vocês veem os tentaculinhos olhando pra todos os lados ali, o tempo todo. Bom, vocês tinham feito uma furtividade e eu não sei o que vocês tinham passado. Então é nessa situação que nós estamos. O que vocês vão fazer agora? A gente tava falando sobre as almas que eles alertaram. Certo. E aí eu gostaria de saber se o Beholder tá guardando as almas com ele. Aí se ele falou, talvez ele consuma. É, talvez ele coma essas almas. Ok. Então, Toph, você vai jogar pra mim um teste. Inicialmente um teste de percepção. O que, que eu vejo? Pra você ver sentir o ki dessas almas. Se elas estão no Beholder ou não. Tá. 115. Viu nada. Mas você sentiu. Toff, você sente sim. Sério? Olha. Dentro do Beholder. A presença de almas. Só que é estranho, porque você consegue sentir a presença de três almas. E é mais estranho ainda. E assim, a coisa que te choca, eu acho que te chocaria isso, tá? Se você considerar que te choca também, eu vou pedir pra você fazer uma salvaguarda de sabedoria pra resistir a isso. Caso contrário, você vai ficar pasma. As almas que estão no Beholder, elas estão mortas. As almas estão mortas. Sabe quando você olha para um cadáver no chão? É como se você estivesse sentindo a presença de um cadáver espectral dentro do corpo do Beholder. Três, no caso. Caralho, tipo, algo bizarro. Eu não consigo nem conceber essa ideia. Como se a alma tivesse morrido e tivesse ficado o... Como é que é? Os espíritas falam? Periscorpo, alguma coisa assim. Pode crer. Sim, o ectoplasma. Acho que pra mim é uma novidade isso aí. Você acha que é uma coisa que chocaria, Toff? Chocaria, eu acho que não. Então, mas assim, eu segue, acho que. Segue a play. Eu acho que deixaria ela bem intrigada, mas chocaria, eu acho que não. Então, até mesmo por conta de todo esse rolê que ela teve com as almas. Uhum. Mas por que você acha que chocaria? Porque são almas mortas. Teoricamente, almas eram para ser imortais. Não. É isso que tudo até mesmo porque têm. Até mesmo porque, tipo assim, tem aquele rolê de, tipo, você morreu, você vai pro reino pertencente, né, ao deus que você cultua. Só que se você morre lá, ninguém sabe o que acontece com sua alma. Ninguém sabe o que acontece. Então sim, tá. Ficaria chocado. Eu jogo uma salvaguarda de sabedoria. Sabedoria! CD40. É... 48. Passou. Você enquanto vocês estão confabulando e a Toff fala, eu vou tentar ver se tem almas dentro dele. Vocês notam que a Toff, ela inicialmente ela fica concentrada ali no Beholder, algo normal, algo natural. E aí, subitamente, ela prende a respiração. Como se ela tivesse espantada. Ela prende a respiração. O cheiro é muito ruim, Toff? Não, eu tô sentindo uma coisa que eu não deveria sentir. Não deveria nem existir, na verdade. Eu tô sentindo almas mortas. Mas como é que você sente algo que tá morto? Exato. Eu tô sentindo almas mortas. Ninguém sabe o que acontece com as almas. As almas eram pra ser eternas. Eu tô sentindo elas, só que elas não têm vida. A gente chama isso no mundo astral de perispírito. É como se a alma tivesse desencarnado, não o corpo. Entendeu? É desalmado. Desencarnado é a alma sair da carne, entendeu? O descarne. E o desalmado é a alma sair da alma. E eu tô sentindo três disso. Três? É, dentro do Beholder. Então é uma junção de três coisas esse Beholder? Não faço ideia. Eu não tenho conhecimento de Beholder. Tampouco agora tenho conhecimento de alma. Quando você sente um Lich, é assim que você sente ele? Porque o Lich não tem a alma no corpo? E... Não, o Lich eu sinto o corpo dele normal. A alma dele tá em outro lugar. Isso, a alma existe. Aqui, o que eu tô vendo é uma alma sem vida. Eu não sei, não consigo te explicar isso. Pra mim é um negócio que vai totalmente contra as leis naturais da pós-vida. Não sei te explicar, mas isso com certeza não é normal. Tudo que é vivo de alguma forma emana aqui. É isso que você percebe quando você tenta enxergar as pessoas com essa habilidade especial. Aí você percebe essas três almas e elas não emanam qualquer ki. como se ela não tivesse calor tocando em miúdos. Uhum. Tá? Mas você que tem uma percepção muito apurada, você consegue sentir, como se fosse uma percepção às cegas, sentir que aquelas coisas estão ali dentro. Mas você não percebe emanação de ki, nenhum tipo de energia partindo delas. Eu vou tentar enxergar ele com meu olho. Com meu olho de. Não, com meu olho. Como que é o nome do olho? Meu olho. Olho mau. Que ele. Meu olho ele enxerga. Ele vai além da visão da verdade. Sabe? É uma visão além do alcance. Ele vê as coisas realmente como são. Como se fosse o primordial daquilo, entendeu? Ok. Vou tentar enxergar esse negócio da forma verdadeira. Então eu quero tentar tirar a venda e atravessar. Obviamente a gente tá aqui, né? Ele tá aqui embaixo. Uhum. Tirar a venda, atravessar o. A pedra, sei lá, o que seja ali, pra enxergar lá embaixo. Pra eu não precisar fazer assim, ó. Entendeu? É pedra ou não? Que a gente tá? Pedra. Ah, é pedra? Mas tá mais pedra. Não, é pedra? Não é aquele negócio estranho? Gosmento? Ah, é, a gente tá. Não, a gente tá aqui em cima. O que eu não quero fazer é tentar fazer isso aqui, ó. Entendeu? Isso que eu não quero fazer. Quer ficar parado no lugar que você tá. Eu consigo, a tofa é baixinha e tal. Eu consigo, porque senão, se for chão de terra ou pedra, eu vou me mesclar, vou andar até lá e vou fazer só isso aqui, ó. O chão nesse lugar aí é pedra. Tá ligado? Aí é pedra. É pedra. Eu conseguiria, dali onde eu tô, dar uma sapeadinha ou tentar já enxergar através dessa pedra sólida que tem aí? Dá pra, como eu disse, vocês conseguem ver o topo da cabeça dele, tá? E ver os tentáculos se movendo aleatoriamente, se articulando. De repente um tentáculo se contorce para olhar para um ponto específico, volta, fica perscrutando para diversas posições. Tá? Então você consegue visualizar ele daí dessa forma que eu estou dizendo. O topo da cabeça e tentáculos. E essas três coisas estão no que seria o quê? No abdômen dele? Ou estão circulando os aí. Tentáculos? Não, as três presenças que eu senti, as três almas mortas. Elas estariam onde seria o equivalente ao estômago dele? Teoricamente, onde seria o estômago? Porque é confusa a anatomia dessa criatura, porque o estômago dele fica dentro da cabeça, né? Ele é uma esfera. Né? Então, é dentro dele, qualquer lugar praticamente vai ser o estômago. Então, dali de onde eu tô, eu conseguiria olhar com esse meu olhar e enxergar essas três coisas aí, eu teria que chegar no nível mais próximo? Não, você consegue olhar, tá? Só que assim, cada vez que você olha, né, tem uma chance mínima de um tentáculo bater o olho na sua direção e enxergar você também. Uhum. Tá? É uma chance pequena, mas existe essa chance disso ocorrer. Como é um ambiente bem caótico, o que eu vou fazer? Eu vou me mesclar a pedra com essa minha habilidade. Uhum. Como eu sinto que tem essas outras criaturas aqui, então se eu chegar nessa estalagmite aqui, ó, certo? O que eu vou fazer? Eu vou subir só o equivalente à cabeça, só pra poder conseguir colocar o olho ali, entendeu? Como se eu criasse um olho mágico, sacou? Certo. Que aí eu não vou me mostrar. Então eu vou estar ainda sob a rocha. Ok. Então tá, você se mescla a rocha. A hora que eu perceber que o olho central dele tá chegando perto de mim, eu sei que vai acabar com a minha magia, eu volto, tá? Ok. Beleza. Vocês estão aguardando enquanto isso. A dama do lago. Vocês veem a Toffa lá afundando na rocha, como se ela se desmanchasse até desaparecer por completo. Tá? Uma pequena onda ondula nessa rocha e depois desaparece. Vocês perdem a percepção disso. Tá? E vocês veem um leve tremor naquela estalagmite mais próxima ali da cratera. E vocês sabem que a Toffa está chegando por ali, tá? Porque vocês conhecem essa habilidade dela e vocês... Olha o cabeça aqui onde tá. Cabeça. Olha o cabeça, né? Uhum. Deixa eu ver se empurra lá pra baixo. Vamos, cabeça. Vai pra trabalhar. Cabeça. Oi, cabeça. Oi, cabeça. Vai pra trabalhar. Vai pra trabalhar. Oi, cabeça. Oi, cabeça. Bumeida, velho. Que porra de beholder louco isso. Somente nos cinemas. Mentira, tá na Leroy Merlin. Mentira. E dentro da estalagmite, você projeta o seu olho para fora, tá? E aí você consegue enxergar o Beholder ali dentro da cratera e consegue entender o que ele tá fazendo. É, tá fazendo alguma coisa. Tá fazendo alguma coisa. Tá? Bom, você vê o seguinte, ele tá andando de um lado, flutuando de um lado para o outro, certo? O olho central dele focado mais para baixo. Todos os outros 12 olhos dele com tentáculos atento ao redor, tá? E os olhos grudados no corpo dele também atentos, se virando para lá e para cá o tempo todo, tá? Como se ele esperasse a chegada de alguém, certo? Com um dos tentáculos dele... É como se ele estivesse tipo aqui assim, né? Tipo... É... Assim. Mais ou menos isso. É, é o que eu tô interpretando. Mas na condição dele. Com um dos tentáculos dele, você vê ele acionando um raio, certo? E esse raio, ele vai traçando por cima do círculo mágico de teletransporte ali, né? Ele vai traçando runas por cima do círculo mágico. Tá? Ele vai queimando. Na verdade, você identifica o que ele está fazendo. Ele vai desintegrando a pedra e reescrevendo o círculo mágico do teletransporte. Tá querendo tipo, falsificar a escrita? Com um outro olho, né, você vê ele apontando na direção de uma estátua e ele arrasta uma estátua para uma parte específica do círculo de teletransporte. O teletransporte é composto por um pentagrama envolto por um círculo cheio de runas dispostas ao redor, tá? Então ele arrasta uma dessas estátuas para uma das pontas desse pentagrama e continua escrevendo no chão ali. Enquanto ele está escrevendo no chão, você que agora está mais próximo também, né? Você consegue ouvir ele balbuciando alguma coisa ininteligível para você. Você não consegue identificar assim, palavras do que ele está falando especificamente. Ainda com Sol e Lua, o idioma Sol e Lua? Porque se, a pessoa, se o ser consegue se comunicar, eu consigo entender. Mas se for pra não ser, pra não ser compreendido, não tem problema não, de boa. Você fala qualquer idioma? Qualquer idioma. Inclusive idioma rúnico, ancestral? Sim, primordial. Foi o idioma que você falou, quando eu perguntei pra você alguma coisa, Terran. Aí você falou, lógico que você sabe. Você sabe primordial, com certeza. Que era o Terran. É só um dialeto, né? É. Uhum. Então tá, não dá pra saber. Ele tá falando em uma linguagem arcana, que você nunca ouviu antes. Tá? Mas rapidamente você consegue pegar os nuances daquela língua e entender o que ele está fazendo. Tá? Ele está fazendo uma conjuração. Você vai jogar agora um teste de arcana. Joga a percepção, Celerim, porque talvez dê para você ouvir também. Deu... 48 já. 48? Isso. Minha percepção foi meio baixa. Minha deu... 33. 33? É. Ok. Dá pra você ouvir, Slytherin. Você vê o olhinho da Toph surgindo ali no pináculo, né? No estalagmite, tá? Tudo naquele mais completo silêncio, vocês não estão falando nem mentalmente agora, estão só prestando atenção no que a Toph tá fazendo, né? E aí vocês conseguem escutar. Um sussurro profano proferido por esse beholder lá no fundo dessa cratera, tá? Pode jogar a carne também. Mas você já consegue entender, Toph, o que ele tá fazendo. Meu Deus, 38. Também percebe. Ele tá fazendo uma variação da magia dominar monstro. Vocês conseguem reconhecer partes do ritual, partes das palavras utilizadas por ele, como se ele estivesse utilizando dominar monstro. Só que, ao invés dele focar numa criatura, o foco dele tá em outra coisa. No chão. Naquele círculo traçado no chão. Se ele tá tentando fazer uma invocação, por que ele tá tentando dominar a criatura? Será que ele tá esperando invocar alguma coisa e já, a coisa já chegar sendo dominada? Porque esse, a princípio, né, uma, tipo assim, é distinto, né? Uma coisa da outra. Uma invocação... Talvez o que ele esteja desenhando seja uma armadilha mesmo. Pode ser? Na verdade, não. Enquanto vocês pensam e se questionam, né, e observam o que ele está fazendo ali, e aí ele arrasta outra estátua para outra ponta do pentagrama, continua proferindo as palavras e com o raio desintegrador dele reescrevendo o círculo do teletransporte. Ele não está tentando dominar um monstro ou invocar um monstro, ele está tentando dominar o círculo do teletransporte para impedir que a gente saia daqui ou alguém acesse. Alguém quer fugir? Mas ele foi designado pra cá? Vocês sabem que as criaturas designadas, elas ficam presas ao plano. Uhum. Elas só saem daí por vontade do Deus ou quando os libertadores passam e derrotam ela, cumpre a missão dela. Nesse... O que invariavelmente significa a morte da criatura. Nesse caso, ela tá indo contra... contra aquilo que ela foi colocada pra ser ou pra fazer. Nitidamente ela tá querendo tirar esse invocamento, encantamento do círculo, do chão, pra ela poder usar e sair fora. Pode ser. E as três criaturas, já, o que eu consigo enxergar a forma real delas, entre aspas, com esses olhos meus? Com esse olho meu, né? Qual é esse olho mesmo? Esse olho, eu adquiri ele... Ele enxerga como se fosse a Matrix, você lembra? É um olho que ele vê a... Ah, que você vê a alma, né? Além disso, vai ver a forma primordial das coisas. Certo. Tá. Eu coloquei o zoninho pra ver. Você vê a forma de três criaturas, como se estivesse enxergando em raio-x. Você vê a forma de três criaturas dentro desse beholder aí. Você vê uma mulher. A Kyra. Você vê uma mulher, tá? Morta, uma expressão de olhar perdido no vazio. A boca dela toda torcida, como se antes de falecer ela tivesse sofrido uma agonia indescritível. Você vê também um homem. Robbie Halford. O quê? Robbie Halford. Óbvio. O carista do Judas Priest. Você vê um homem também lá dentro. E você vê também o cachorro. Ok, o cachorro. Você vê um cachorro também. O cachorro. Você vê o cachorro lá dentro. Tá lindo. São as três almas que você vê. Mortas, né? Mortas. E aí? Bom, eu retorno até os meus companheiros. Eu faço assim, ó. Eu não sei se o bicho capta ondas de pensamentos, mas eu faço assim pra você entender que é conversar mentalmente. Sim. É, o que eu vi me deixou um pouco preocupada. E também bem assustada. Esse Beholder não é normal. Nitidamente a gente percebe. O que eu tô percebendo é que ele tá fazendo uma invocação. Não sei se vocês conseguiram ouvir daqui, mas é como se ele estivesse pegando o círculo mágico de teletransporte e modificando ele de uma forma que dá a entender que ele quer sair daqui. O que vai totalmente contra a natureza primordial dele, por assim dizer, porque ele foi criado, creio eu, assim como os outros, os demais bichos que a gente encontra, para preservar esse local e impedir com que nós, né, pessoas como nós, tentamos passar. Ou ele sucumbe, ou ele ganha. Mas a incumbência dele é ficar aqui. Só que ele tá mudando as escrituras, e por algum motivo ele tá movendo aquelas estátuas que antes eram seres, tá movendo para pontos estratégicos em cima do círculo mágico. E as almas que eu vi são de três criaturas em específico: uma mulher, um homem e um cachorro. Provavelmente uma família, explorador, que tava com o animalzinho deles e aí acabou caindo aqui. E só que, como eu falei, as almas estão mortas, o que vai totalmente contra a natureza do que é para ser. Não some? Ninguém sabe. A alma era pra ser algo imortal. Ninguém sabe por quê. Mas será que ele tava digerindo elas? Por isso que elas ainda estão mortas, estão ali? Bem possível. Eu lembro da espada do Urotokan, que ela consumia pedaços da alma. O Beholder provavelmente deve ser algo parecido com isso. Ele come e a alma vai, né, vai sendo digerida por ele, por algum motivo. Mas por que ele tá tentando deturpar o círculo mágico? A gente tem que impedir isso quanto antes. Senão, se ele concluir isso, a gente vai sair aqui nunca mais. Sim. Alguma estratégia? Eu não sei como bater Beholders. A única coisa que eu sei são dos olhos deles. Inclusive, ele tem muito, muitos olhos. Mais do que você consegue ver. E mais do que o normal em tentáculos também. É. Geralmente são 10. 10 já é muito que eu consigo contar. É, são todos. Não, mas tem muito mais. Tem muitos todos. Mais todos. Tem mais todos. Todos, todos, todos. Tem todos, todos, todos. Inclusive não tem os assim. Tem os na pele dele também. É parecido com a mãe dos Beholders? É parecido. Você. Não. Vou fazer só um show-off aqui. Você chegou a ver, mas não é o Riei, né? É o Uramesh, né? Na forma de demônio, é o Riei. O que é? Que tem o braço cheio de olho. Riei. É o Riei mesmo, né? Você chegou a ver aquele mago que tá com vocês, o Onix? A hora que ele tirou o negócio do braço pra soltar aquele fogo negro, você viu que tinha um monte de olho? O Beholder é desse jeito. Em volta dele é cheio de olho. Igualzinho. Só que assim, o dele no projeto. O dele é tudo como se fosse por debaixo da pele. O Beholder é igualzinho. Você viu se ele tá pondo as estátuas em cima de onde ele modificou? Ele tá colocando as pontas, né? Nas pontas do pentagrama, sim. Tá colocando. Ele tá escrevendo ao redor. E aí quando ele chega numa ponta, num vértice, ele arrasta uma estátua. Continua escrevendo. Outro vértice. Parece que ele tá escondendo ou é parte do ritual? Parte do ritual. E pelo que a linguagem que ele usou, me parece um arcano bem primordial. Ele tava fazendo alguma magia de invocação ao mesmo tempo que ele tá fazendo uma magia de controlar monstro. Essa parte eu consegui pegar. Ah, você conseguiu ouvir? Esse sussurro um pouco alto. É. Bom, a gente precisa agir então. Como que a gente vai atacar isso? Surpresa. E se fôssemos de um lugar de onde ele não tá esperando, de baixo? Porque eu acredito que ele não tenha o mesmo sentido que eu. Beholders tem esse sentido, se você sabe? Se ele, por ser uma conhecedora da natureza... Porque assim, eu tenho sentido sísmico por eu estar com os pés no chão. Ele por estar voando, né? Será que ele tem essa sensibilidade? Que a gente pode dar um ataque de surpresa por baixo. Ele tem Tremor Sense. Isso. Eu pensei num plano legal pra ele assim ele. Joga Arcana. Arcana? Vamos descobrir. É, 50. Não, perdão. Não, 50. 50. Porque se você disse que a gente tá tentando burlar as regras, nós podemos ser emissários de Megamoth. Como? Ah, assim, ele pode transformar a gente além de uma ilusão, não? Mas contra um Beholder? Ele é uma cria de Megalok. Mas ele viria facilmente uma ilusão. Mas e o Metamorph? Mas por que que Megalok viria até aqui? Já vimos outros emissários tentando conversar com seu próprio Deus. É uma tentativa, mas conversa. E se a gente, pegasse uma estátua dessa e fizesse uma transmutação? Talvez a gente mesmo. Ou você se arriscaria se transformar? Uma hora a gente vai ter que agir. Ah, sim. E aí você vem por baixo? Pode ser. Posso dar um ataque surpresa nele por baixo. Uma ideia boa. O que a Siri foi fazer no corredor? Amor, deve estar dando trabalho. Tá. Eu acho que ela não tem, senão eu já teria percebido. Provavelmente a hora que eu mexer essa estalagmite. Se Beholders tem Tremor Sense. Nem eu sei. Achei que você estava vendo isso no livro. Eu também. Mas outras coisas. Está conspirando aqui. Ó, eu tô indo pela lógica visual. Certo. Justo, ele tá olhando pra todos os lados, menos pra baixo. Não, ele tá, o olho central dele tá pra baixo. Mas é porque ele tá concentrado na magia, né? Sim. Ok. Beholders não tem sentido sísmico. Porque eles estão flutuando, eles não estão em contato com o solo. Então eles não sentem variações no solo. Bom, Severino, eu não sou detentora do conhecimento. Mas eu vou ir pela lógica, acho que Beholders não sentem qualquer tremor porque eu tava dentro desse lagmite ali e ele não me percebeu. E olha que eu fiz um pouco de barulho, mas moveu um pouco ali. Uhum. Então eu acho que conseguiria um ataque surpresa por baixo. Se vocês quiserem, você lembra que eu fiz a extensão do meu poder nesses caras lá? Você lembra que eu fiz pra eles, né, a extensão do poder? A gente pode todo mundo atacar por baixo, um ataque surpresa. Ou você, Cassieira, pode transformar no Megalok e você tentar persuadir ele. Eu acho que você pode ir junto com a Cassieira. E eu distraio ele. Então, beleza. Enquanto vocês vão conversando, né? Vocês viram que uma outra estátua foi movida. Né, e nesse exato momento ele move uma quarta estátua. Uma outra ponta. Falta uma, né? Falta uma, ele continua lá. Então a gente tem que agir antes da quinta. Bora. Isso. Então eu vou usar a minha metamorfose do dragão e eu vou assumir a forma que a gente lembra do Megalok, a gente viu, né, na reunião dos deuses. Sim. Vou assumir a forma dele. Interessante. Metamorfose. Que ele é humanoide, né? É um pouco de tudo, né? Na verdade, não. Ele é uma aberração, né? Megalok. É um Megalok, ele é uma amálgama de diversos monstros. Da mesma forma que a Lehanna, ela é uma amálgama de diversos animais. Mas tinha o avatar de Megalok lá? Tinha. Então eu vou assumir a forma do avatar. Mas ele é dessa forma. Ele é uma amálgama de diversos monstros. Não, uma pessoa? Não é uma pessoa. São ali, só a Lehanna que vira um servo, né? O Megalok não, né? Quando eles se manifestam no mundo material, eles assumem diversas formas, né? Ah, mas o avatar vi. Deles em si mesmo, né, o principal, é isso aí, uma amálgama de diversos monstros. Desculpa, gente. Tudo bem? É serviço pra gente, quarta-feira. Ah. Filha do... É. Resumindo. Descobriu-se que o Beholder, ele tem 3 almas. Ok. Provavelmente ele tá consumindo elas. É de uma mulher, um homem ou do Tchachocho. Do quê? Tchachocho. Ah, ok. Tchachocho. E ele tá, de alguma forma, redesenhando o seu símbolo ali de teleporte. Ele tá modificando tal pra talvez ele vazar daí. Então ele tá fazendo uma invocação e tá puxando as estátuas pra cada ponta da estrela pra poder fazer essa magia. Então é isso, ele conversou. E a gente vai fazer um ataque surpresa, eu e você. Nós vai por baixo, porque eles não têm Tremor Sensor Sísmico, eles não têm. E o Serenim vai assumir a forma de Megalote, atrás de Megalote, pra poder desafiar ele e saber por que ele tá modificando. E a gente tem meio que uma ponta só, porque ele tá fazendo as 5 pontas, só ele tá na quarta. Então a gente tem o tempo de uma ponta pra poder impedir ele de deturpar, né, finalmente esse teleporte nosso aí. Que aí é os Sharnes que o Jeff colocou aí. Então a gente tá embaixo da terra agora, indo lá pra baixo dele pra dar um ataque surpresa. Então eu vou, como eu entrar com as costas sobre formas humanoides, eu vou fazer uma silhueta da lateral de Megalock e vou pôr uma capa por cima. Certo. Ao seu comando, viu? Okay. Então a gente vai, eu vou concentrando o Runa nesse caminho que a gente tá indo lá pra baixo, viu, amor? Okay. Pra ajudar um ataque poderoso e nele aí. E aí eu vou olhar pra ele, usar tipo aquela magia de Legend of Ordo Deus, pra saber o nome dele, só quero saber o nome dele. O nome dele. Eu tenho que chegar falando, ô, você tá fumando. Behold dois. É o Osto. Osto. O nome dele é Baltan. Baltan. Você vai chegar lá, Baltan, onde você pensa que vai? Chega lá. E aí? Certo. Eu vou, enquanto eles já desceram, né, eu vou sair da estátua. Vou me aproximando assim lentamente. Baltan, tem alguma coisa errada nessa sala, não tem? O que você anda fazendo? E eu falo no primordial dele. Ok. Beleza. Então isso vai ser um teste de enganação. A gente ouve o quê? Não esquece, você pode escolher um 20, viu, Vitor? Você tem um dado. É, tem um dado. Só que você joga com desvantagem, porque é nenhum. É enganação, né? É enganação. Não, é contra Punga. É Punga só, não é? Que joga com desvantagem? Não é contra enganação também? Não. Se eu não me engano, a gente tem vantagem contra enganação. Isso. Ah, a gente tem desvantagem em Punga, se eu não me engano, não é? Isso. Ah, sim. Não só vou roubar roubo. Ninguém, é. Enganar pode, roubar não pode. Você pode escolher um 20 se quiser. Mas eu sou. Eu sou ator, eu tenho vantagem. Boa, garoto. Boa. Ele já passou um minuto observando ele, né? É. Deu 10. Então deu 55. 55, caramba. É. Ciro, fodeu, Ciro. Megalog apareceu. Tá tranquilo, a gente manda calmer tomando cookie de lá, Megalog. Teria que usar o quê pra saber se é o Ciro? Não é sabedoria, né? É, insight. Insight. Mas a gente sabe que é ele. Não, só pra, tipo, aquela famosa história, né? Pô, Megalok tá aqui. Qual que é a dificuldade? 55. Sim, Megalok tá aqui. Fudeu. Bosta. É o Tom 10 segundos. Tom 10 segundos. Eu ando pra Tom. Você pegou o cachimbo do Grial de novo? É maternidade. Hormônios, né? Dá déficit de atenção agora, maternidade? Selenin, alguns olhos deles... Na verdade, todos os olhos dos tentáculos se voltam na sua direção. Os olhos grudados no corpo dele também se voltam na sua direção. Ele não volta o olho central e ele continua o que ele tá fazendo. Eu não te dei autorização para fazer isso. Sabe que isso é um ato de rebeldia. E até mesmo entre nós, isso é punível com morte. Ele interrompe nesse momento. Ele mantém o desintegrar ativo ali, certo? Mas ele para por um momento balbuciar o feitiço dele. E aí ele vai girando o corpo dele e o olho central se volta na sua direção. Eu vou dar 3 batidinhas no chão. esse é o sinal. O que a gente vê? Megalok tá impaciente. Meu senhor, que honra tê-lo aqui. Não parece, né? Para matá-lo. Não sei porquê, se estou a fazer somente aquilo que me ordenaste. Mas você deve ficar aqui. Por que está alterando o círculo? Para atrair mais vítimas, meu lorde. Em nenhum momento eu desejo sair daqui. Fala pra ele. Então tudo bem. Mas as escritas estão confusas. Ele tá fazendo um inverso? Não tá não, ele tá mentindo. Vocês têm que aprender que Beholder não fala a verdade, gente. Confusas? Sim. Não consegue entendê-las, meu senhor? Você só não... Consigo. Só não veja a utilidade para tá que você me disse. Eu estou revertendo o círculo. Ao invés de uma porta de saída, será uma porta de entrada. Como assim funciona? Em off, a questão dos aventureiros. Como que é a questão de tipo, todos os deuses? Tem que garantir uma passagem? Porque entrar são desafios, tem que continuar. Certo. Então ele não poderia fazer isso. Nenhum deus pode fazer isso. Regra que diga isso, eu imagino. Porque senão o Rain já não teria deixado a gente passar. É. Não tem nenhuma regra que dita isso. Vocês não têm conhecimento sobre isso. Isso é uma dedução sua, de que o Deus deve garantir uma saída dali, né? Uhum. Mas não tem nada que diga que você está certo nessa conjectura. Tá. Eu e a Toff, a gente consegue ouvir a conversa? Mesclados as rochas? É. Imagina pra mesclar a rocha, eu tô como o quê? Elemental de terra, vocês falaram ou não? É a magia de mesclar a rocha. Não, eu vou como elemental de terra, mas então. Conseguem ouvir. Não vou com a magia, não. Não, o meu é habilidade natural que eu adquiri com os meus. Conseguem. Eu não sei, então dá pra mim saber se ele tá mentindo? Dá. E... Não está mentindo. Eu faço isso aí mentalmente. Ele está falando a verdade, isso dele. Assim que ele quer entrar aí para esse bagulho agora. Calmer vai ficar bravo com a gente de novo. Pessoas para comer. Mas depois de tanto tempo. Demora para fazer a convocação. Aquele Velen. Sabichão. Sabe que estamos mudando a ordem dele. Mas a ordem dele dizia que... Não podíamos atrair mais criaturas? Mas tem que ter uma saída. Essa é a lei dos desafios. Se você bloqueia a saída, todos irão falar que nós somos os traidores. Mas a saída, meu senhor, é só para aqueles que passarem por mim. Mas você não está quebrando ela? Me parece que é isso que está fazendo. Vossa monstruosidade sabe, pois foi o senhor que me escolheu, que não há como me derrotar, pois eu sou sua escolha, logo sou invencível. Olha, ou será que o senhor seria falível, meu lorde? A hora que ele fala que é invencível, eu uso um agente de honor pra ver por que ele é invencível. Por que ele é invencível? Tá pensando? Você é falho, meu lorde? Não, mas você é. Ok. Você vê Baltan, o pequeno Beholder, eclodindo de seu ovinho. Ou seja lá de onde ele tenha surgido. Seja lá que bosque isso aqui saiu. E fazendo aquilo que os Beholders fazem de melhor, aterrorizando outras criaturas. Transformando regiões inteiras num antro de terror e desespero. Como deve ser. Como qualquer outro Beholder existente em Arton, em outros lugares do multiverso, ele foi confrontado diversas vezes por heróis, por aventureiros. E ele foi derrotando um a um todos eles. É o bichão mesmo, hein, Pô? É o bichão. É um Beholder. ele foi derrotando um a um. Até que um dia ele confrontou um grupo de aventureiros com poder suficiente para derrotar alguém como ele. Ele quase foi destruído por esse grupo. Quase. Eu quase. Ele chegou a ser gravemente ferido, perdeu diversos dos seus tentáculos, teve o seu orifício que expele o gás flutuante danificado, ele ficou flutuando a esmo, descontrolado. E quando as criaturas, os inimigos sobreviventes, se aproximaram para matá-lo, para desferir o golpe derradeiro, ele se aproveitou do momento em que eles subestimaram a resiliência dele e os agarrou com seus tentáculos, enquanto seu olho central estava aberto, impedindo que eles usassem qualquer poder mágico. E aí o que ele fez foi devorá-los um a um. Uma dessas criaturas que ele devorou era um conjurador. Era um feiticeiro, um bruxo, um mago, alguma coisa assim. Isso você não consegue saber exatamente. Mas o que você sabe exatamente é que durante esse combate, esse mago, esse bruxo, esse feiticeiro, ele usava poderes estranhos para atacar o Beholder. De novo! Vem cá, cabeça. Quer ajuda aí, Milton? Vem aqui. Vou ajudar lá. Vem cá. Ele tá indo já. Vem cá. Vem aqui. Cabeça. Voltou, cabeça. Ele tá cagueio, mano. Nossa, onde ele tá? Ele tá no pergolado. Vamos, cabeça. Vamos que o pai vai trabalhar. Ele tá subindo o fogo voando. Vem, cabeça. Ele sobe pelo fiozinho. Vem, cara. Continua o fio. Mas é o fio que prende a gaiola dele. Ele não subiu. Como é que ele sobe? Sei lá. Cabeça. Ele é esperto, ué. Pelo jeito mais do humano. Vem, cabeça. Vem, cabeça. Sobe aqui. Sobe aqui. Fica pra lá, vem, vem. Cabeça! Vem aqui. Vem já aqui. Sobe aqui. Sobe aí. Ele sobe, ele ficou ali mesmo. Bora aqui. Vem aqui. Vem aqui. Agora ele vai bicar o portão. Sobe aí. Pendura aí. Não. Fica na bermuda. Não é pra você sair, não. Aquele francês, pessoal, camarada. É, ninguém nunca mais vai esquecer um francês. Bateu os iPhone, hein? Bom, onde estava? Comeu o conjurador. Ah, o conjurador. Esse conjurador, o que ele fazia? Ele disparava magias contra esse Beholder, certo? E aí, quando os recursos dele estavam se esgotando, ele se via em apuros, que não conseguia mais atacar o Beholder, você viu ele sacando do manto dele pequenos frascos, que aos seus olhos, inicialmente, pareciam frascos de poção. Mas quando ele abriu um e foi entornar o líquido de dentro, você viu que não tinha um líquido, mas sim uma criatura miniaturizada. Sim. Uma criatura que ele... miniaturizada que ele ingeriu inicialmente, você olhou e... percepção. O que eu vejo na lente dos mordidos? Que isso? E eu, 34. 34? Você consegue enxergar a criatura. É uma criatura que você já viu diversas vezes, você consegue identificar. Um ogro. Ah, uma poção de ogro. Ele ingere um ogro miniaturizado. E aí depois de ele ingerir isso, o braço dele, os dois braços dele ficam gigantescos. E ele começa a bater no Beholder. E o Beholder começa a bater nas outras pessoas, né, atacar as outras pessoas. Pega ele com um raio óptico de telecinésia, joga ele longe. Tá? Aí você vê ele pegando um outro frasquinho. e ingerindo uma outra criatura. Essa outra criatura você consegue reconhecer também. Um dragão. Não sopa, né? Um dragão vermelho. Ele engole aquele frasquinho, aquela criaturinha, tá? E aí ele salta pra cima do Beholder novamente. Quando ele salta, ele estende os braços dele com os dedos esticados, você nota que garras crescem nos dedos dele. Ele salta em cima do Beholder, cravando essas garras no corpo do Beholder, rasgando ele, ao mesmo tempo que ele abre, infla o peito, abre a boca e cospe labaredas sobre o Beholder. E ele vai fazendo isso repetidas vezes. E com isso eles vão conseguindo minar a resistência do Beholder, até que ele fica flutuando a esmo. E aí eles vão tranquilamente, achando que já venceram o inimigo, né? Os dois sobreviventes, para tentar dar o golpe final ao Beholder. Quando ele enrosca os tentáculos em um deles, enrosca os tentáculos no outro, tá? E o primeiro de todos que ele abocanha é o conjurador, bem na garganta. O conjurador começa a sangrar, vai perdendo as forças e ele engole esse cara. A seguir ele engole uma outra pessoa que é uma guerreira, tá? Uma mulher, uma meio-elfa guerreira, engole ela também e encerra o combate ali. Quando ele ingere esse conjurador, você vê que uma metamorfose estranha acontece nele. Na carapaça dele surgem pequenas asas coriáceas, como asas de dragão vermelho. E o corpo dele, os tentáculos dele ficam musculosos, enrijecidos, e outras metamorfoses vão ocorrendo. Metamorfoses que lembram a você os frascos que esse mago, que esse feiticeiro, esse bruxo, sei lá o que, ingeriu antes. Dali em diante, esse Beholder, ele começa a caçar criaturas diferentes e ele começa a ingerir essas criaturas. Cada vez que ele ingere uma criatura, ele adquire os poderes dessa criatura. E ele vai se tornando cada vez mais poderoso, cada vez mais poderoso. Até que Megalok o reconhece como o maior dos monstros que ele já criou e o recruta para colocar nessa missão, nessa masmorra. Invariavelmente, enquanto ele vai adquirindo poder, né, você vê que ele vai adquirindo mais e mais olhos, mais e mais raios. E você vê um grupo que tenta derrotar ele, que ele usa um repertório de raios óticos que faz inveja ao grimório de um arquimago. Parece um globo de luz, né? Sim. Pendurando esse Beholder. É. Tipo isso. É um prisma ali. Ele não tem somente 10 raios óticos que soltam aquelas 10 magias específicas que os Beholders fazem, né? Também não tem aquelas variações típicas que vocês desvendaram, que vocês conheceram a partir de muitos estudos do Anix e do... Nossa, como é que era o nome do outro mago que tava lá? Eu esqueci também. O cara que foi pra biblioteca. O cara do... Puta que pariu! Esqueci o nome dele agora. A partir não é o Mister, né? Hã? Não é o Mister, não. A partir dos conhecimentos dele e dos conhecimentos do Anix, né, vocês conseguiram identificar um repertório de possíveis raios óticos que os Beholders poderiam ter. Tá? Esse Beholder vai além disso. Porque cada vez que ele foi adquirindo uma criatura, ele adquiria os poderes dela. E cada vez que ele engolia um conjurador, ele trazia para si o repertório de magias dessa criatura. Então ele é uma criatura extremamente versátil, antiga, inteligente e poderosa. Por conta disso, talvez ele seja invencível. E sussurros. O Negatimax. Que mais, Trevin? Ah, é quando eu observo isso, eu falo. Eu sei que você já absorveu muitas criaturas e é assim que você pega o poder delas. Mas ainda espécimes não encontradas e vistas em outros planos. Por isso esse círculo, meu amo. Trair essas criaturas, absorverei os poderes dela. Em sua honra. Você ouviu lá fora? o caos que aconteceu. Acho que deveria estar focado em outros preparatórios agora. As formigas logo estarão aqui. Houve uma explosão gigantesca. Nenhuma delas será viva. Eu lhe garanto. Eu tô batendo lá no chão. Não tá ouvindo, né? A hora que você fala, então tá bom. Você pode conversar mentalmente com a gente, viu? Eu posso? Pode. O sinal, beleza. A gente tá ouvindo o sinal. O sinal, tipo, vai, pode atacar agora. Ah, bom, vocês ouviram o que eu falei da fraqueza dele? Ou da fraqueza? Não tem fraqueza nenhuma. Eu não ouvi nenhuma fraqueza, não, Bredão. Diga o que era pra você ter dito, então. E aí? Falta muito, então, para o seu ritual? Não, meu homem. O quê? Estou quase concluindo. Mesmo. As formigas, se abaixem! E aí eu... Aí agora eu acho que é mais. Aí eu... As formigas, se abaixem. O que vocês fazem? Aí a gente vai atacar de baixo. A gente vai atacar de baixo ali. Ok, vocês têm uma ação cada um. Então, beleza. Nesse meio tempo aí, amor, como a gente já ouviu, eu posso ter uma mini conversa com a Toph? No meio tempo, enquanto o Silêncio e o Corsino, a gente pode ter essa conversa. Ok, vocês podem conversar enquanto o Silêncio. Enquanto ele tá falando as coisas. Tá, né? Falando com o cara. Depois eu vou preparar uma ação quando o Silêncio atacar. Beleza. Sabendo disso. Criar okay. Um cone anti-magia, tipo um beholder, então, pra gente lutar contra esse cara. Porque ele deve ter muita coisa. E um campo anti-runa, porque senão. Pode ser que a gente esteja fudido se ele comeu alguém que tivesse qualquer runa. Ou qualquer marca de runa. Verdade. Então vamos atacar. Esse já cria, já deixa isso. Pronto pra criar. Já. Não, eu já vou deixar criado. Eu só vou abrir o olho depois que a gente atacar. Uhum. Vou fazer uma transformação parcial, amor. E eu vou criar um olhinho de beholder na minha testa. Com campo anti-runa e anti-magia. Pra gente. E aí depois que eu e a Toph atacar, aí eu vou abrir o olhinho em cima do bicho. Pra ele não bagaçar nós. Ok. Pô, esse bicho deve ter resistência a tudo, né? Deve, por isso que eu vou atacar com o runa. Por isso que eu já falei, eu vou concentrando o runa esse tempo. Quantos turnos passou? 3 turnos. Só? Eita, cara, conversa mais, Bredão. Não, a conversa foi pequena, o histórico foi longo. Foi longo. Tem razão. Conversa foi pequena, foram 3 perguntas. Basicamente, né? Então vamos lá. Você vai atacar ele como, Toph? Eu vou atacar ele com uma explosão, uma bola de fogo, só que é uma bola de energia primordial, bola de ki. Ok. Por que eu vou fazer? Eu vou fazer com que a explosão empurra pra fora os bagulho que tá colocando. Tá ligado? Vou dar o dano. Buf! Vai explodir. Aí vai empurrar pra fora o pentagrama, entendeu? Uhum. Beleza. Eu vou atacar ele com mente. Porque aí eu vou dar um dano psíquico e eu quero que talvez ele perca a concentração no ritual, caso ele esteja. Você vai sair de fora da terra, né, pra atacar? Só colocar a mão. É, só a mãozinha. Quando eu vejo que ela vai colocar a mão, eu vou fazer um dispel magic nele. E sutil. Como se pensasse que foi a mão que fez isso. Certo. Boa. Bom, Spell Magic. Isso. É. Um teste de conjurador, né? Eu faço, né? Não é. Tem, não. A dificuldade é 10 mais o nível da magia. Chave, né? É. Isso. 10 mais o nível da magia. Certo. Olha. 20 natural. Pega uma carta. Pode escolher, você tá ligado, né? É, mas você tirou 20 natural, é. E a próxima ação é, pode ser vantagem, tá, pode adicionar, né? Mais 5. Qual que é o total do teste? Deixa eu ver, 31 mais 7, 38 mais 7, 45. Eu também não entendi que você tá aí, meu dano tá calculado. Eu tô dando dano cada porcentagem. O Di calculou o dano e não sabe se acertou. 20 natural, dá cartinho. 47? 45. 45. Uma criatura que ele não tem agido nessa rodada, perde seu turno. Opa! O Bredão já... não vai agir. Tomou 20 natural. Aí eu tirei 60. Ok. É, aqui a tabela. Deixa eu só ver o dispel médico, como é que funciona nesse caso. Nossa, isso aí eu fiz ruim, fogo. Quer somar 5? Não, tô pensando. Como é que funciona escolher? Eu posso escolher depois de jogar? Pode. Pode? Ok. Não, não, o de. O Dami não fala. Aí foi 63. O de Heine. Ah, uma vez eu não acredito, os jogadores metem pra escolher o valor de um dado que arremessaram. Ah, que arremessaram! Não precisa nem ser o meu! É. Que bonito. Não, mas tem que ser... incrível. De novo? O tamanho do dado. Sim, sim, sim. Eu posso comer 12, não 10. De novo, Milton? Tá ali no cantinho. Vem aqui. Ô, Milton, tira a gaiola dele daí. Vem cá, papai. Vem, papai. Vem, papai. Com cabeça. Dá o pé aqui. Ele não consegue descer? Ele não quer descer o cabeça. Ele porque não é, porque se ele ficar ali, ele voa. Ah. Né? Um gato pode comer. Como é que é? Dai! Dai! Uma coisa. Ó, bora o quarto jogar. Nossa, nossa. Ok, eu vou escolher 20 então. Sai, cabeça! Eu vou escolher 20! Isso aqui é realmente um teste de inteligência. Inteligência deve ter bastante. Não, porque eu tô vendo, porque no. Eu somo, no de defesa eu somo mais 4. Ah. Então vai dar, eu tenho 3 turnos mais 15. 35 mais 32, 67. Dá mais quanto total? Não vejo as regras, tudo isso. Concentração é 5 por turno. Então dá mais 15. Bom. Então, quais foram as ações de vocês? A minha foi concentrar uma bola de fogo, só que no caso de energia, com a runa de energia. Joguei os dados aqui, tirei 20 natural. É, tá dando 188 de dano de energia, né, já. Mais 15 certo. De concentração. Então dá 188, 198, 203. Não, não, os 15 de concentração não é no dano, é no total do seu quantidade de dados que você joga. É no teste? É no teste. Nossa, vai dar muito mais dano. Pera aí, então. Então eu tirei 44? 59. 59. 500 de 10. Quanto foi a porcentagem, tá vendo? 63%, 60. 60. Uhum. Mais de 50 de 10. Mano, dá muito. Que é D8, né? Tô dando 300. 1.500 de dano? 1.500 de dano. De bola de fogo de energia já. Bom. Bom é único, né? Único, isso. Único. Ok. E se ele? Se ele vai dar um choque mental nele. Ah, eu tenho uma deu 67 também rúnico. Dados. Também rúnico. O meu deu 7.000 D10. 7.000 D10? É. Ok. Agora faz os testes de concentração. De já, já fiz. Nesse caso aqui, obviamente, eu falei. Não tem como passar com 20 natural. Boa. E com 25? Mas você toma um exaustão a mais por cada... Não, 5 a mais. Com 25 natural? É, 25 natural. Dia, como você ficou 3 turnos de concentração, você toma 3 de exaustão a mais, viu? Sim. Você vai tomar 4 de exaustão no total. Beleza. Eu não sei como é que funciona, se ele sofre os efeitos ou não. Não. É total. Não percebo. O único efeito que ele vai ter é morte. Uhum. Ah, beleza. Que é desintegração. Ah, toma sua magia! Tipo isso. Pegado, deixa eu pegar. Tem um copo de que eu deixei aqui na caneta. Tem embaixo aqui no balcão a caneta. É? Não, deixa pra você. Ah, valeu. Ah. Celerim, você é bem sucedido ao dissipar a magia, tá? Você vê ela se desfazendo diante de seus olhos, tá? Como se pequenos bloquinhos mágicos fossem sendo retirados ao redor dele e desfazendo a proteção mágica. No exato momento em que a Toff, com a mão dela, dispara, e a Ciere, lá de baixo, você não vê, não sei, um pequeno olhinho, né, dispara uma rajada mental contra ele. Deixa eu colocar esse teste. Chama do jogador, é outra coisa que ele tá vendo. Deixa eu ver o que o Beholder tem. É, tá vendo as classes. Bem, eu tenho o meu dano. Ah, foi pouco. Foi pouco, foi pouco. Nem te matava. Não me matava! É verdade. O dano que eu dei não me matava. Não te matava? Não me matava. Ah, tá cheio de ponto de vida temporário, né? 52. Cai a zero. Ele volta a 1. Você joga a Constituição. É Constituição? Qual é a dificuldade do teste? Na verdade é o de Main War que acha o poder. É. Será que é de Main War? É. O primeiro é de Main War e depois é de Bárbaro. O de Bárbaro também tem. Mas acho que o Bárbaro não joga teste. O de Bárbaro eu não achei. Mas é a raça ou é a classe que dá isso aí? Eu acho que ele tem dos dois. Ele tem dois um da raça e um da classe. Ele tem dos dois. Faz tanto tempo que eu não... Vou no bar dela. É, faz tempo que a gente não mexe com essas coisas. Faz tempo que eu não mexo com coisa do básico. Sumiu da cabeça, né? Tô louco. Isso, Bredão. Também aí? De oportunidade, hein? Ele tomou um de ficha na ficha de oportunidade. Eu tô entendendo. Não tem Half Orc aqui? Tem. Tem. Ó, aqui ó, Relentless Rage do Bárbaro. Sempre que você chegar a 0 PVs e estiver em fúria, você não morre de uma vez. Ah, mas tem que estar em fúria. É, você faz um teste de DC de dificuldade 10 de Constituição. E cada vez que você usar isso após a primeira, aumenta em 5. Achei meu arco da puta. Isso aí é do Bárbaro. Do Bárbaro. O do Bárbaro ele achou. Tem que tá em fúria. Tô reduzido a 0 hit points, mas não morto. Volta pra um ponto de vida instantaneamente. Pode usar isso só quando terminar um descanso longo. Ok. Quanto deu seu dano? 41,251. 41 mil? É. 41 mil pontos de dano? Isso. É que eu dei. Qual que é a dificuldade pro teste mesmo? É 10, depois 15, 20, 25. Ah, tá aumentando. Mas de construção. É. Eu achei que você podia usar uma vez só isso aí. Não sei, você cai. O do Orc sim. O do Bárbaro tem que estar em fúria. Então é ilimitado ter uma fúria. Então, mas é que tá, ele caiu, ele perdeu a fúria. Não, ele não desmaia. Se ele não caiu, ele não perdeu. Então ele é mortal, então. Praticamente. Assim, você tem que ir batendo nele até que ele não passe no teste de constituição. Tá tudo bem, mas se ele passar todas as vezes, sim. É que ele vai ter um artifact 40 de teste de constituição. Não importa. No normal não é fácil passar. É. Mas. Tá. Bom. Esse é o bárbaro básico, tem o bárbaro do Deus, o fanático. Enquanto ele estiver em fúria, ele não morre. Caralho. Nossa. Aí quando acaba a fúria, ele recebe todos os efeitos da morte. É, aí... A armadura do Warren. É, foi pra armadura do Ora. Bom. Dispara aquela rajada, aquela esfera de energia que ela explode, tá? As estátuas, elas são arremessadas pra longe. Então, ó, no, esse círculo que é a cratera aí, tudo que tá dentro desse círculo que é a cratera, pode jogar pra fora, pode derrubar. Não é derruba? É tudo derrubado. Estátua, estalagmite. Na verdade... Ela joga pra fora também, ou não? Nunca fora, porque é tudo desintegrado, né? Você conta o dano que a tua deu? É energia. Tudo é desintegrado. Quando a Toff põe a mão ali e dispara a esfera de energia, ela explode, ofusca a visão de todo mundo e destrói tudo que está ao redor, estremece a caverna. Silene, você vê um círculo que ele desintegrou ali no chão que ele reescreveu, sendo apagado pela energia da Toff. Então o Beholder está muito cego. E puto. Muito cego. Eu acho que o Champs chegou quando um carro parou. Não sei se é, mas pode ser alguém que deu uma... Deu uma curvadorinha. Tá. Tudo é desintegrado ali ao redor, tá? E aí vocês veem. No caso, acho que só o Seren vai ver isso, né? É. Como é que é o lance do seu olho? Eu vou fazer um olhinho de Beholder. Depois que vocês fizeram as ações ou antes? Antes. Eu só vou abrir ele depois. Ah, tipo tá. Assim, ó. Atirei, aí eu abro o olhinho. Ok. Entendeu? Entendi. Pra não, tipo. Ação, né? É, pra que a gente não fique sem ação. E ele fique sem a reação. É. E posteriormente ações. É, então só eu ver. Só você tá vendo. Então. Exato. Beleza. Celerim, explode tudo ali. Você vê o Beholder sendo arremessado com alto, pro alto. Com o impacto da onda de choque que é gerada pela explosão. Tiro, é merda. Saca de goleiro. E aí você vê um efeito mágico se dissipando no corpo dele. Tá? Uma coisa. Ok. Tem um efeito mágico se dissipando. É um brilho mágico envolve o corpo dele. Tá? E desaparece instantaneamente. Ele olha pra você, olha pra baixo, assustado, e aí você vê ele se contorcendo, e ele meio que pendendo de lado, no momento em que a Ciri dispara aquela rajada mental contra ele. Tá? Ele dá aquela flutuada meio torta, ele se chacoalha e consegue se recuperar dessa rajada que ela deu nele, e ele respira profundamente ali, atordoado com tudo que aconteceu. Tá? Nesse momento, então, você vê um olhinho surgindo do sol, se abrindo sobre o Beholder, o olho que você reconhece como sendo parte da sua, tá? Esse é meu! E aí, agora sim, vamos fazer a iniciativa, então. Fura. Alguém pisou em cima. Podem jogar a iniciativa. Trinta e um, Toff. 32. Ixi, mas estamos caindo hoje. 31, Toff. 32, Ciele. 49, Celerinho. Eu vou enrolar. Tem um pato agora aí. Pois é. Pato na masmorra. Pato na masmorra. Bom, agora a gente tem combate. Ô, Gê. Caralho. Só uma pergunta. Você gastou ponto heróico pra rerolar a iniciativa? Sim. Volta o seu ponto heróico, porque provavelmente ele engoliu um monge. Se ele engoliu um monge, você pode gastar um ponto de ki pra rerolar. Só que, obrigatoriamente, você fica com a segunda opção. Certo. É que então, precisa ver se, se ele pega todas as habilidades ou só habilidades parciais. Ah, esse bicho já deve existir. Entendeu? Pra caralho, então... É, vai que ele aí pega só a habilidade principal. Mas vai que ele aprimorou com esse tanto ah, tempo. Sei lá. Se fosse assim, ele não tem o bagulho do bárbaro. Nem do melhor. Nem do melhor. Sabe o que ele pega? Se ele pega da raça, se ele pega da classe. Ele pega da raça. Ó, se você ficar uns 15 minutos ali, você rouba tudo dele. Exato. Nossa senhora. Você joga com o livro do jogador. Eu jogo com o livro do jogador, ó, que beleza. É isso. Vamos começar a brincar? Quem que eu vou ser hoje? É ninguém. Que porra. Matando o cachorrinho. É... Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Certo. Celerinho, você. Vamos, Valtan. Reaja! Você não é invencível? Alguém está tentando profanar o meu templo? Defenda-o! E aí, eu, com magia sutil, eu faço confusão mesmo. O que tá acontecendo aqui, né? Eita porra! Eu rolo o quê? Um save de sabedoria com desvantagem. Não, nem você sabe, né? Confusão, rola qualquer coisa. Save de sabedoria com desvantagem? É. Então rola normal. 5-5 a dificuldade. Você tá com ele? Mais 30, 47. Tá, porra! Sabedoria, eu sou bom. Tirou quanto no dado? 17. 77? 77. Ah, não dá. Porque não tem crítico, né? Ah. E vai ser isso, eu vou só me afastar aqui, né? Ok. Vez dele. Ação lendária ou vez dele? Obrigado, ação lendária. Como ação lendária. Eu vou inventar ação solidária. Eu vou jogar uma vez por turno de todo mundo ali, porque eu não jogo nunca, né? Ação solidária. Não, não tem a cartinha ali? Oi? A cartinha? Que cartinha? Você tirou do 20? É? Tá aqui, mas são bônus. Então não funciona. Era ação bônus, não. É rodada surpresa. Por exemplo, da ação preparada. Agora. Então, nesse caso, já passou o turno já. Mas ele não agiu ainda. Só eu agi. Nesse, Gê, essa carta aqui, ó. Uma criatura que ainda não tem agido nessa rodada perde seu turno. Eu tirei ela na hora que a gente foi fazer a ação preparada. Ela conta na ação preparada, não nesse turno. É, aquilo lá não foi turno. Está escrito uso imediato? Não. Então você usa quando você quiser. É. Então eu quero usar pra ele não agir essa... Mas no caso é ação lendária. É na ação dele é normal. Ele normal. Vai perder a ação. A ação lendária ele ainda vai ter. Mas então a ação dele já vou deixar... Já... Ok. Quem disse que a confusão não funcionou? Exato. Funcionou em mim. Boa. Seu olho está visível, Siri? Eu acho que não precisa estar visível. Porque é um cone, não é? Se eu tô embaixo da terra, funciona um cone normalmente. Não. Se for menos de 30 centímetros, sim. Não, pronto de magia. Funciona? Eu acho que não. Você vê na regra do magia? Não sei. Se precisar estar visível, ele está visível. Se não, não tem necessidade. E o campo de magia? Tem mais lógico. É, anti-force é... Anti-médico. Anti-médico. Fala. Vamos ver no alcance de magias se tem alguma clarificação. Eu acho que só tem quando é aquele negócio, 30 centímetros de pedra bruta, uma chapa, acho que de um tipo de metal específico, não é? Alguma coisa assim? Isso daí é pra agir em localização. É, mas são magias. É porque eu acho que, tipo, se o cara usar esfera de força nele, você não consegue jogar magia nele. Porque sua magia não passa na esfera de força específica. É. Tipo, bola de fogo, essas coisas não funcionam. Sim. Nem encantamento. Vê o cone de magia. No cone não tem, não tem nada. Né? Ah, só tem na. Caralho, tá difícil. Meu olhinho está pra fora, pronto. Vamos facilitar a vida das pessoas. Como é que é? Vou com o olhinho pra fora, não tem problema. Brotou aqui, ó. Brotou. Brotou um olho no chão. Caiu um olho do Beholder, tá no chão. Se tem um olhinho no chão, minha ação lendária vai ser nesse olho. Tudo pega bem. Volta. Pega, caiu um olhinho seu aí no chão. Eu vou comer este olho, então. Olha, vai me comer. Vou. Delícia. Certo, vamos atacar esse olho, então. Venha. Mordida. Nhaque. Mais 43. Joga com vantagem. E. Por que joga com vantagem? Porque sim. É um ataque? Não. Se for algo proeminente ou alguma magia, alguma coisa não está disponível no momento. O quê? Se for algo provém de alguma magia, algum efeito mágico, não está disponível no momento. Ah, tá. Eu vou. Usar todo. Porque não pode usar nenhum raio, né? Com o olho ativo. É. É. Não, quero comer esse olho aí. Venha. Como é que é a saca? Qual que é a CA sua? 73. Ixi. Qual que é a CA do olho? 17. Ok, não. Vou rolar. Aquecendo os dados. Ixi. 4, 7. Foi mal. Foi mal. Ele tenta abocanhar o seu olho. Bem, é um olhinho pequeno. Ele é pequeno, tudo. Eu... Bota aí pra mim. Ele tenta abocanhar o olho, não consegue. Certo? O olho dá aquela recuadinha assim, a mandíbula dele se fecha sem pegar o olho. Você vê o olhinho fazendo... Lembra os olhinhos no labirinto? A mesma coisa. Beleza. E aí ele... Na hora que ele vai agir, ele sente um torpor envolvendo o corpo dele, um efeito retardado da magia desencadeada pela Toph, somada com o efeito que o Selene causou nele, e aí ele fica parado, inerte, os olhos dele se movendo para todos os lados, observando o que está acontecendo, e vocês notam uma pequena expressão de incredulidade com o que está acontecendo, quase medo. Se ele, você. Se ele. Então tá bom. Ah, deixa eu só ver se eu posso usar com duas metamagias nesse caso ou não. Só se for a de dano, eu acho. É, porque tem algumas que dá pra usar, né? Eu não vou usar dado. Eu vou usar a magia Resplendor Enjoativo. Resplendor enjoativo. Isso, tá no chão da tarde, menino. Vai dar exaustão nele? É, eu vou dar exaustão nele. No começo do seu turno, que você está ali, você vai jogar uma salvaguarda de constituição. E aí, senão você vai sofrer um daninho, tranquilo, e sofre um nível de exaustão. Super tranquilo. Ó, é uma luz verdeada, são 9 metros de raio. Então, tipo assim, enquanto eu fecho o olhinho, né, pra magia funcionar, e aí eu lanço ela e vai ficar ali. Aí as ações lendárias a gente vai tomar alguma coisa. Pra ver se a gente tira pelo menos uma exaustãozinha dele no turno dele. Tá. Eu certo. Abrir e fechar um olho é o quê? Uma ação? Uma bonus action? Uma reaction? Ação livre. Ação livre? Porque então eu vou fazer assim, ó. Se eu abrir o olho, quando eu fecho ele, a magia está lá ainda, se ela tá na duração? Sim. Ela dissipa momentaneamente. Ela dissipa momentaneamente. Momentaneamente. Porque o que eu vou fazer então? Vou lançar a magia, abrir o olho, quando for o turno dele, antes de iniciar o turno dele, eu abro, eu fecho o olho. Entendeu? Certo. Porque aí a magia tipo só ativa no turno dele, porque é quando a criatura começa no turno ou entra na área. Ok. Entendeu? Então porque aí meus amiguinhos podem entrar na área sem ter problema, tá? E aí o bichinho vai tomar no turno dele no início. Certo. Tá? E aí, como é que é o nome da magia? Sickening Resplendor Radiance. Enjoativo, tá? A tradução aqui. Em inglês é a Sickening Radiance. Nossa. E aí você faz com desvantagem a... o saving throw. Constituição? Vai ser Constituição, mas só no começo do seu turno. Só no começo do turno. Isso. Ok. Por enquanto você ainda não tem exaustão. Certo. Tá tranquilo, tá? Que mais? Só é uma action, eu sou druida, só magia é uma só por vez. Top. Ele não vai ter ação ainda, não? Ah, ele é ação ainda. Oh, obrigado, obrigado. Ô, bocão, hein, fogo? Tem que ser gente boa. Eu vou ficar piscando pra esse beholder. Bom, eu tô em campo de magia agora ou não? Está. Estou. Tá na ação dele, tá. Você pode tentar me abocanhar de novo. Posso tentar, né? Pode, hein? Até porque ou eu ou o Megalok. Eu imagino que você vai querer eu. Sim, não faz sentido ele atacar o Megalok. Exato, Megalok é Megalok. Vamos tentar abocanhar a Ciri novamente. Vamos. Vamos lá e... 4, 16. 16, falhou. Vou gastar um outro ponto herói. Lá. 15. Ok, errou. Tá falando olho difícil de comer. Ele fica lá tentando morder, não consegue. É porque não consegue fazer assim, o negócio é aqui, ó. Ele passa aqui, ó, em cima. Tem que pegar um pedaço de terra junto, é isso que ele não tá entendendo. É. Top. Agora sou eu. Vou desferir uns ataques nele, de baixo pra cima. Sem eu me expor. Ainda bem, né? Isso. Cima pra baixo que é difícil. Não, eu consigo. Com a velocidade que eu tenho, eu conseguiria. Eu faço. Amor. Primeiro ataque deu... 5, 48, 68. Acertei. Opa, crítico. Mas não é 20, não, não é 20, não. É 20, não. Crítico. Acertei. Não é crítico. Acertei também, foi 18. 17 acertei, mais um. 20 natural. Boa, caralho. Pode ver. Quantos ataques foram, tô? 5. 5 ataques. Você tem um surto de velocidade, pode usar dash como ação bônus. Caguei. Já, deixa assim, ele não faz nada com ação bônus. Foram dois pode críticos. Pode ser. Eu dou uma andadinha. Foram dois críticos, 5 ataques. Eu vou já dar os ataques da Tessarga, tá? Tessarga! Então a Tessarga tá mostra. Opa, crítico da Tessarga. Então a Tessarga tá mostra. Tá monstro. Senão ele vai comer até sair, cara. Tá monstro, tá pra fora. Ok. Quer que ela fique comigo? É crítico? Pode ser. Eu falo pra ela ficar perto do celeirinho. Perto do Megalok. Tá, perto do celeirinho. Não, é 20. 10 não vai acertar. 17, 62. Certo. Certo, então beleza. Então, na Tessaga acertei também. Foi... Roll the... Foram três críticos, tá? Um natural e... Um natural e dois metadinha. O dano vai ter o mesmo. Foram cinco ataques? Foram cinco ataques. Quantos dados você dá por ataque? Dá dois. Dois? Uhum. Então 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Porque um foi crítico da Tessaga, né? Um da Tessaga e aí dois meus. Então você joga 14 dados seu, uhum, e soma 5 vezes o bônus. Joga pra mim 14 vezes 12, por favor. 14 de 12? É, 14 de 12, por favor. Mais o meu bônus. Vezes 5. Ô, Gé. Você faz, por gentileza, 5 testes de atordoar. 14 de 12, 91. 91. Quanto de dano? Vezes 5. É o bônus. É o mau bônus, né? É 52 a dificuldade de constituição para atordoamento. Você seria imune a atordoamento. Quanto que é seu bônus? Bônus o quê? De ataque. Mais 35. Então você dá um D12 mais 35? Ah, não. É mais 10. Agora ele tá mais 50. Então mais 50. Bom. Primeiro mais hit. Mais 10, mais 34 até saia no final. Quanto dá de dano cada ataque? Deu quanto? 91 em 12? Deu 91 em 12. Dá 8 mais... Dá 15 de dano por ataque. 15 de dano por ataque? Pouquinho. É 15, aí tem o 30 do crítico, 15, isso. 30. Cada ataque causa no mínimo 1 ponto de dano, é isso? É o normal, no né? No mínimo 8. Não, no mínimo 9. Não, regra geral. Cada ataque causa no mínimo 1 ponto de dano. Apesar de resistência, esse tipo de coisas. Menos imunidade. Tá. Você tá caindo e voltando, é isso? Não tem zero de dano? Não, só se você é imune. Só... É. Eu tenho resistência, na verdade. Então não. Não, porque vai ficar tipo 8 de dano. É. E 15 de metade. Você vai tomar sempre no mínimo 1. Aqui vai fazer 5 então, testes. Toma sempre no mínimo 1. Isso, porque, por exemplo, você é sempre arredondado pra cima. 1 dividido por 2 dá meio, arredondado pra cima vai dar 1. Então tá. Então sempre no mínimo 1 de dano. Então tá. Primeiro golpe da top. 52 de constituição. CD 10. 15, né? 10. Segundo golpe da top. Da primeira foi do New York. CD 15 agora. 15. Vou aumentando 5. Vai continuar sendo fácil. Já falou? Tirou a falha crítica. É saving, viu? Sim. Mas ele tirou 1. Nenhum. Ele não tem 14 de bônus? Eu sei lá, pelo jeito, não. Caramba. Ah, mas um é... Ah, um é falha crítica. Um é falha crítica. Save. Beleza. Quer voltar o seu poder arco, então? Porque sabedoria tem 50, eu acho que é. Aqui, né? Bom, dificuldade agora tá em 20. Tá em 20. É o passei terceiro. No segundo, é o terceiro. Não tem nenhum bicho que você tenha comido. Crítico, e... carta. Não, você não pega. Se não tem um, não tem 20. Sempre mas tem é 20. Carta. Então tem um. Mas um, eu gastei o ponto heróico. Ah, então tá bom, é isso que eu tô dizendo. Hoje não tem nenhum bicho que você tenha comido que se tiver imunidade, atordoamento? Que isso que eu tô rolando pra todo mundo? Ele tá rolando pra não morrer. Pra dar dano, é porque ele tá que nem o Mur. Exato, é que nem o Mur. Pode crer. Mas a gente vê que você tá que nem o Mur? Não, porque ele não aparece morrer. É isso que eu quero saber. Porque a gente já viu várias vezes o Mur nessa situação. Você vai dar umas marcadas, tipo... Aí é 25 agora. 25. Isso. 25 é o último já. Já é o último, né? Isso, 10, 15, 20. Se for 20, 5, não, 30 é o último. Não, 30 é o último, tem mais 30 é o último, né? 10, 15, 20, 25, 30. Acho que começa com 5, é verdade. Não, começa com 10. Ainda passou. Agora é 30. Não, o último agora é 30. 4. Agora ele não passa. Agora é ruim de constituição, e tem ponto fogo. Ponto heróico. Tem mais 15 só. Só? Não é proficiente, então. É semi-throw, né? É semi-throw. Você tá jogando o quê? Tô rolando sem a proficiência. Ah, é porque você não tem. Não, então passou. É, se sabedoria tem 50, é, cara, então é só proficiência e sabedoria. Eu só considerando o bônus da habilidade. É. Então pega essa ponta lá aqui de volta. Sabe o que você faz, Bredão? Joga míssel mágico. Não, porque senão tem que pegar a cartinha. Cada míssel dá um D4. Mas aqui é tudo junto. Ah, é. O dano é tudo junto? Tá certo. Só eu gastei com o dano. Beleza. São instâncias multiplicativas, mas o dano é tudo junto. Aí dá até saiga. Mais 2, né? né? Foi. É, foram três ataques, um foi crítico e um normal dela. Com mais e dois. E aí deu. Mais dois. Não, dano é remédio. Mais duas salvaguardas. É, já estamos no 1 de vida. Ah, tá. Agora é 35. Isso. E 40. Deve passar fácil ainda, acho. É, o 40 eu acho que passa ainda. Cadê a caneta? Aí, ó. Pega uma caneta. Pernilongos. Atrás de você, Brad, aí, ó. É só pra esticar a mão na caixa aí, ó. Laranja. É, qualquer um. Nossa, só pra gente marcar enquanto que tá aqui o ciro pra facilitar é, tá a vida. Tá em 40 agora. Tá em 40 o ciro entrou dele. Vou cair e volta. Nossa, que coceira. Mais um. Passou. Ah, você foi os dois aí. Até o 40, o 14 passa ainda. Tá, agora 45. Agora vai pra 45 o próximo. Não, já são dois ataques da Tessaiga. Ah, é. Não, era 35 e 40. Era 35 e 40? Isso, o último foi 40. Aí o próximo é 46. Beleza. Eu tô marcando qual foi o último que ele jogou, tá? Ok, vocês veem um, aquelas ondas de choque saindo do chão, as rajadas de golpes que a Top vai desferindo, e cada golpe que o Beholder que tava tentando abocanhar o olho da Siri, ele vai tomando, ele vai sendo jogado pra cima, e aí ele cai meio que inerte, ele se chacoalha, se ergue de novo, toma outro golpe, fica meio inerte, chacoalha de novo, toma outro golpe, fica inerte, chacoalha, despertando novamente, vai tomando outros golpes, até saia desferindo lá de cima golpes contra ele, né? E vocês vão vendo isso, né? A vitalidade dele tá por um fio. Ah, uma pergunta. Nesse intermediário aí que ele dá essa flicada aí, eu consigo perceber o coração dele parando e voltando? É como se eu estivesse, tipo assim, matando, dá um ataque nele atordoante e dá uma desfibrilada, tá ligado? Mais ou menos isso. Eu consigo perceber? Que sim. Ele tá nesse flicante. Então sim. Eu uso o pulso de ação e dou mais uma rajada nele. Mais 5. Ai. 62 acerta, você falou, né? Acerta. Daqui hoje eu acerto. Você podia perguntar, vai que acerta. Opa, crítico. Eu acertei um crítico. Não, porque é 13 e meu dá 62. Entendeu? Foram 3 otários. 12 não acerta. Aqui é o quinto já, né? É. É o quinto, tá. Então acertei 2, um sendo crítico. Agora é 2 da Tessaiga. 18 crítico. Não, mas a Tessaiga não faz auto-ataque. Ah, é verdade, perdão, verdade, verdade. Então, mais 2 testes. É mais dois testes. Não, mais 2 não, porque o crítico eu acerto... Não, você dá dano dobrado, mas é um ataque ainda. Mas não, são 4. São 4 testes. É bum, bum, bum, bum, bum, entendeu? Não é bum. Não é bum, bum, bum, é bum, bum, cada... Não, mas é por ataque. Quantos ataques você deu? Dei 4 ataques, acertei 2 golpes. Entendeu? É rajada de golpe. Cada golpe é um... Mas o dano é separado ou é junto? É junto. Então é um dano só, pessoal. Então é 2, então. 2 testes. 2 testes, amor. Então são 2 testes. 2 testes só? Então ele vai fazer o 45 e o 50. Ah, é verdade, porque o outro eu fiz não foram 10, é verdade. Joga mais 2 testes. Um dificuldade 45. 45. E o outro 50. E 50. Eita, aqui foi um 2. É, 45. Agora que a gente vai, é bom no Constituição. Você dá 2. Vamos ver o que eu posso dar, que dá mais de um. Que dá raios separados aqui. Já tem uma magia constante, não tem? No turno dele, né, já vai fazer uma. Mais já vai 29, fazer uma? 17 mais 29, mas tem, 17 mais 30, ah! São 46. Vou fazer uma que eu possa jogar no 45 turno, eu passei, ataque. Agora o 50 não passa com ataque, esse. Brad. Vou gastar um ponto heróico e rerolar. Eita, caralho. É que tem um cantrip de sorcerer, que é um ataque. Uhum. Isso é um mágico daria certo, mas se não. Se tivesse com ele, não, é pra me dar um dano, qualquer magia que isso eu jogar é um dano, si, um ataque. Não daria certo. Dá são, dois pontos, é um dá cada, puxa como ação é uma um só, uma rajada só. Ah, e dá pra usar dois. Não. Ah, justo, entendi o que você tem que. E essa que é uma das duas do Sorcerer com Paladino. Bom, falhou? Você não tem resistência lendária, não? Ou você esqueceu? resistência lendária. Tá esquecido essa porra aí. Não, não. Tem que minar tudo. Falhou. Gastar resistência lendária. O míssil mágico, ele ainda continua sendo vários dardos ou ele é uma rajada só? São vários dardos, mas o dano é único. É único, né? Tá. E até me perguntei isso pro tá. Gordão. Ele falha no último golpe e eu gasto a resistência mas... lendária dele. Sim, vocês notam o seguinte. Mas o dano é uma resistência única. Do último golpe desferido pela Toph, né? Ele fica flutuando, quase girando inerte ali. Demora um pouco mais pra se recuperar. Se chacoalha, retoma o fôlego. E ele se recupera do ataque, mas ele demora mais pra se recuperar desse último ataque. Foi aí que os caras se fuderam, né? Ah, tá flutuando, vamos lá perto. É. Ah. Exato. É. Ação lendária dele agora. E agora ação lendária dele. Ação lendária dele, ele tá num círculo anti-magia, né? É. Uhum. E anti-runa também, caso ele tenha alguma coisa assim, tá? A nossa preocupação é saber se ele comeu alguém com marca. É, alguém que ele comeu alguém com runa, por isso que eu pus um anti-runa assim também. Tentou isso também. Porque eu nunca. Nunca mais quero pegar alguém que vai me bater com runa, eu também sou idiota, né? Ok. Não é? Tá escrito trouxa na minha cara? É. Não sei, né? Só sei ler figura. É mesmo, será que existia analfabeto na época dos hieróglifos? Os caras só liam figura! Mas lia! Caralho. Pensar aqui. Se eu sentar em cima do olho da Ciri, o que acontece com o campo? Você fica com boga tampada, você vai continuar na mesma. Se você sentar, você flutua, você vai tirar o seu gás flutuante? É, tipo, cair a queda. A queda, a queda, a queda. Sentar em cima do seu campo de magia, o que olho acontece? Olho no olho. Olho no olho. É que ah, ele vai ainda bloquear. Vai ser afetado, não vai? É. Não, mas vai bloquear, porque a pálpebra bloqueia. E se eu... Não, não vai bloquear. Mas aí a pálpebra bloqueia como se eu desativasse o campo. É só um efeito eu fechar o olho. Não faz sentido pra mim. Fiquei curioso agora, o que acontece? Você sente em cima do olho. Amor, é um cone mágico, não vai fazer diferença. O que impacta eu fechar, eu ativar ou não o campo é meu, não seu. Mas no caso ali é a mesma coisa de você dizer, por exemplo, se alguém atrás do Beholder não é afetado pelo campo. Se você ficar no escudo de uma pessoa na sua frente, faz sentido? Não faz. Não sei. Não sei. Isso nunca foi abordado numa mesa minha. Já sim, quando eu tinha meu olho. A gente já discutiu muita coisa. Quando eu errava bastante. A gente sempre discutia sobre. E ainda falava, mas porra, como que então? Eu nunca vou conseguir usar magia, eu falava pra você. Você lembra? Sim. Eu falava, então eu nunca vou conseguir usar, porque eu tô sempre com o olho aberto, eu sou um mago. Taca magia, não funciona. Bosta! Aí eu tinha que fazer o quê? Virar a barriguinha de lado e soltar magia. Isso, exato. Que eu tinha... É verdade que eu tinha que fazer. Exato. Ou então olhar desguei depois, quando apareceu o terceiro olho. Exato. Aí eu tinha que fazer isso aqui, ia jogar magia e fazer isso aqui, ó. Aí eu ficava olhando aqui, ó. Mas você não conseguia fechar um só? Hã? Não conseguia só fechar esse? Não! Puta que pariu, o cara tem três... Você não consegue ficar assim também? Conseguia, mas o bagulho ficava ativo, eu não conseguia usar a magia ali, João. Então, a hora que eu ativava, não tinha como você piscar e coisar. Você não piscava? Não! Você piscava de dois e um você nunca piscou! Não, a hora que eu ativava, não. Por isso que eu tinha que soltar a magia de lado. Aí se eu virasse aqui, a magia perdeu efeito, tá ligado? Você era o mago, tinha que ter percepção, assim, você virava pro outro lado e jogava magia assim. O mago assim, eu parecia que ele tava contra a galera. Mago retardado. Caralho. Nunca teve discussão, seu rabo, eu tô muito no cu, não consegui fazer magia, essa porra. Thank you. Ó, um efeito de magia se expande em linhas retas do ponto de origem. No caso, um cone, um cubo, são linhas retas. Círculo e esfera não, né? Se não for bloqueado, as linhas retas se estendem a partir do ponto de origem a uma localização dentro da área de efeito. Aquela localização não está inclusa na área de efeito da magia. Para bloquear uma dessas linhas imaginárias, uma obstrução deve prover cobertura total, como explicado no capítulo 9. Então, se eu criar fizer algo que dá cobertura total, vai bloquear o anti-magia dele. Por isso que um escudo atrás não dá. Se ficar atrás de uma pessoa, não dá. Mas se ficar atrás de uma parede, aí bloqueia. Não, se eu ficar atrás de alguém, dá. Se eu for menor que a pessoa e me der cobertura total. Não, se der cobertura total. Então, se der cobertura total. Se não der cobertura no total, se for duas pessoas do mesmo tamanho, não vai dar cobertura total. Aí não vai bloquear o campo anti-magia. Eu discordo, mas eu não vou entrar nessa questão. Mas como que ele vai criar uma parede aí que não seja magia? Não, ele não vai criar uma parede, ele vai simplesmente... Ah, o olhinho dela tá aqui, como se fosse uma florzinha aqui que desabrochou. Ele vai vir com a bomba ali e vai ser o quê? Ele vai bloquear inteiro, simples. Ele vai bloquear, mas vai bloquear pra outras pessoas, porque o quarto tá na bunda dele. Ele estaria pegando ele vai ser afetado. Ele vai ser afetado. Ele pode jogar uma estátua na frente, em cima. Pode jogar uma estátua em cima. Desde que ocupe o cone inteiro. Vai dar extensão. Catar a cabeça de uma estátua que tá assim... E colocar em cima do olhinho. Isso. Aí ó, daria tem certo. Tem um arco de fogo daqui, ó. Já tem o tigre aqui, já pega aqui. Lembra a história do boquete cantante. Tá, vamos lá. Dúvida esclarecida. Vou deixar aberto aqui na página do Beholder. Por novas dúvidas. Então eu não consigo bloquear seu olho sentando simplesmente nele. Quer dizer, você consegue. Se o alvo fosse outra pessoa. Se o alvo fosse outra pessoa. Não consigo me livrar, né? Tudo bem. Vou sair da área, então. Eu vou tentar comer esse olho de novo. Esse olho é interessante. Eu ganho os poderes dele. Eu concordar. É o poder qual? É anti-runa? É anti-runa. Ah, é verdade, é anti-runa também. Interessante isso aí. Eu quero usar um outro poder, mas eu preciso me mover pra usar esse poder. Eu vou, já que eu tô ali, eu vou tentar comer esse olho uma última vez. Venha. Tirar 2,20 agora. Caramba. Vou gastar um ponto heróico. Que eu quero comer esse olho. Não comi. Não comi o olhinho. Certo, ele vira pra baixo. Dá uma última bocanhada, não consegue pegar o olho. Aí ele levanta assim, chacoalhando a cabeça, cuspindo terra pra tudo quanto é lado. E ele começa a se afastar da cratera ali pra sair da vida. Tá de fatalidade, vai tomar um olho. Não, não vai sair agora. É, sair da nossa área aí. Só tô cantando pra vocês qual que vai ser a próxima ação dele. Aham. Tô dando um spoiler pra vocês. Spoiler, sweetie. Isso aí. Isso foi sua ação lendária, né? Foi. Isso foi ação lendária. Agora só. É o Psos Queen. Agora é o Sileno novamente. Tá, Psos Queen. Ô, Morris, pela ação dele, dá pra gente entender que é que nem o negócio do Murin? Dá. Não, dá, né? Dá como a gente já viu o Murin várias vezes fazendo sim, isso, né? Sim. Ele fica cambaleando, você fala, e agora ele vai cair, ele vai morrer. Aí ele se recupera e volta a atacar. É a mesma coisa que tá acontecendo com ele. Ele fica flutuando inerte, você fala, puta, matou! Aí ele se vira, abre a boca e sai chacoalhando a cabeça. Ou o corpo inteiro. Bom, né? Assim, com desprezo pra ele, né? Baltan, não foi isso que eu te ensinei quando você era mais jovem. Faça direito o seu trabalho. Faça! Eu vou usar gritos dissonantes. Nossa. Tem que dar uma desculpa pra ele não ver. Pra ele não ver que você não é Megalok, né? Você não ensinou porra nenhuma. Tem pouco tempo. Ok. Não, mas não foi o que você ensinou. O que eu rolo? Só a guarda de construção? É sabedoria. Sabedoria? É, mas é metade do dano, menos pra melhor. Desvantagem. Isso é uma boa. Com desvantagem? É. Não vou rolar de novo porque eu tenho vantagem. 11. Sabedoria tem 60. É. Você passou, mas aí você vai tomar... Passou, mas você vai tomar metadinha. Metade do dano. Então agora... Metade de 9 deu 8, mais 16. 55. Eu tenho mais 29. nenhum, vai. Então eu vou gastar a segunda resistência lendária dele. Ok. E aí eu vou sentar aqui. que boa jogada. Inspiração, Selena. Ok. Agora é você, né? Agora finalmente é ele. Então agora eu fecho meu olhinho e você faz o servidor de constituição. Já vai tomar mais um teste. É, no caso, tipo assim, é a ação dele e a ação lendária também. Ele age duas vezes? Não, ação lendária ele só tem algumas coisas que pode fazer. Isso. É. São pré-estabelecidas. Entendeu? Normalmente são ataques simples, sabe? Tem três. Mas no caso é a ação dele ao mesmo tempo que a ação lendária. A ação lendária é sempre depois da gente. Isso. Sempre tem um gatilho pra ele fazer uma ação lendária. Então, aí agora vai entrar na ação dele e a ação lendária. Não, ação agora é o seu turno. Na verdade, agora é o turno dele. Tem a ação lendária do meu, que acabou. Não, ele só tem três por turno. Não, porque eu fiz três ações lendárias já. Isso. Ah, só tem três. Pode crer. Isso. Pode crer. Então agora faz o servidor de constituição, amor. Então, deixa eu ver, peraí. Você tá roubando. Por quê? Você tem que decidir, acho que no seu turno. Você disse que era ação livre fechar ou abrir o olho? Ação livre, tudo bem, mas eu acho que essa ação livre tem que ser feita no seu turno. Mas ação livre não pode ser a qualquer momento, já que ela é livre? Não. Ó, esse no é... começo de cada um dos seus turnos, o Beholder decide pra onde que o cone aponta e se ele tá ativo ou não. Dessa vez passa. Você queria, eu tinha falado minha ação que eu ia fazer antes. Dessa vez passam, para as próximas a gente corrige. Então salvaguarda de? Constituição. Constituição. Se eu falhar, o que acontece? Você gasta uma ação. Você toma um daninho de exaustão. Metade também acho que já dá dano. Não, só dele passar uma falha já dá dano. Já. Constituição? Constituição. Mas se fala, mais 29. Ele não falou nenhuma até agora, né? Você deu a 45. De construção. 9, já duas. Não, já falei o dele. Não, 30, daí é a primeira. 47. Eu achei que ele já tinha passado na última. 47? 47. Ah, então eu vou adicionar o D6 aqui. Tirou um. É a possibilidade. Tá por dois? É a possibilidade. Você fez com desvantagem? Fez. Fiz com vantagem. Não, desvantagem. Devolve meu D6. De novo. É a desvantagem que eu tinha falado da outra hora. Você quer escolher o dado dela? Hã? Eu já escolhi o meu 20. Já? Já. Que merda é isso? Vamos rolar novamente. Que merda. Aí deu 39 só. Aí falhou. Tá com conta exausto? Ele vai tomar um de exaustão e vai tomar 4 de 10. 4 de 10. Não. Ele vai gastar resistência lendária. Mas você ainda tem uma resistência lendária, você não precisava gastar. Era a última ainda. O que eu tô gastando com o herói? Era a última ainda, agora acabou. Resistência lendária. Tem duas ainda, não? Três, tá. Essa foi a terceira, a última, a terceira. Resistência lendária. Ah, tá. Ou são cinco? São três. Três, então essa foi a última. Essa dava foi a última. Eu joguei com o herói pra toa. Agora é minha vez? Pra se... Não, é ele, é ele. Não fez ação dele. Não, mas vai sobrar. Não, vai sobrar. Qualquer dano que você der ali é mesmo. Ok. Porque ele já vai pra 60. Não, mas é depois dele. Ah, depois dele sou eu, verdade. Esqueci. Então agora eu tô sem cone em mim, certo? É. Nem precisa andar, só jogar a estatuinha ali. Não, nem precisa, ele pode fazer o que ele quiser agora. Então, qualquer magia. Telecinese. Ou, sei lá. Explode o olho. Tá. Tem muitas ações pra fazer. Yeah. Primeira ação, movimento. Tira ele dentro da cratera. Vai pra onde? Vai vir pro lado do Megalock? Faz mais sentido. Não faz sentido. Não, mas ele não tá com medo de mim, ele pode vir. É. Ele pode, mas ele ir pro seu lado é demonstrar fraqueza, né? Ah, então ele vai pro outro lado. Ele tem que se afastar. Ele vem pra cá, então. Hoje é isso, gera ataque de oportunidade? Acho que sim. Depende, ele tá na sua área ameaçada? Sim. Ele mesmo... tá na minha e tá do dia, né? Tipo assim, mesmo eu tô abaixo da terra, não sei como que contaria isso, mas tá na minha área ameaçada. Minha área ameaçada é 9 metros. Tá, a sua área ameaçada Esquece. Você consegue pegar ele com ataque normal? Pra onde você tá? Sim. Então, quando dá ataque de oportunidade. Tá. Porque a ataque de oportunidade é ataque, né? Ataque simples. Não sei, porque eu posso atacar com magia. Pra eu estar abaixo minha ataque de oportunidade pode ser uma magia. Não precisa ser um ataque assim. Eu tô dando ataque nele por conta da minha condição. Eu solto magia de onde eu quiser, né? Na terra e consegui me movimentar. Então eu só levanto meu punho pra dar um ataque nele e volto. Tipo assim, é só meu braço que sai pra bater nele e é isso. Esse é na minha área. A verdade é, quanto do chão ele tava? Tava próximo do chão, tava mordendo o seu olho. Mordendo o olho, eu imagino que dá ataque... 1,5 metro, por exemplo, de mim do Dick, que é a área ameaçada. Dá, da área ameaçada. Nossa, o meu então... ataque é 9 metros, eu consigo projetar o ataque. Então, ele ainda tá saindo do céu, por enquanto. É, depende de quanto ele andar. Não, eu consigo alcançar até 9 metros. Então, ele tem que sair... Antes disso, ele tem que chegar a 9 metros e bater? Ele vai andar quanto? Não! A área ameaçada, mano. Pra eu acertar um soco no gel, eu já tenho que estar exatamente 9 metros. Se ele tiver antes, eu erro. Não! Você só bate quando ele sai da sua área ameaçada. A sua área ameaçada é mais de 9 metros. A área ameaçada é até 9 metros. Isso, mas assim, se ele sai de 9 metros, ele sai da sua área ameaçada. Dentro dela, ele pode mover de boa. Isso, dentro da sua área ameaçada. É que nem o cara ficar girando 1,5 metro em volta de você. Mas eu não posso limitar vem. A 4,5 metros, se eu quiser? Não, não, é não. Como não? Se eu alcanço logo, como que eu não alcanço 4,5? Mas é o alcance total que você tem. É. Mas eu não posso encurtar, é só dar um jab. Não importa. Não importa. Mas não pro faz ataque tipo de oportunidade, não importa. Faz. Não. Como que eu só anormo ou alcança 4,5? Porque... Eu entendi que ele tá ali, ele pode ficar andando, eu entendi. E ainda tá aí, você não vai tomar outra oportunidade se ele ficar rodando em volta de você. É só se ele tentar fugir de isso, você. Isso, se ele fugir, aí você fala, opa, daqui ele não passa. Pega essa quinta edição, não faz sentido nenhum. Ok. Ele vai então, pra onde, ele... amor? Chegar a 9 metros, eu dou... Sobe pro outro lado. Pra cá, aqui? No 9 metros, então eu dou um soco no cu não, dele. Não, ele não tá fugindo, só tá saindo dali de baixo. É que, da área do cone. É que da minha área ameaçada ele vai sair, então eu posso bater você nele. Você pode, vê se ele andou 9 metros. 3, 4,5, 6, 7, 6, acho. É, não sei. E ele subiu 3 metros. Então. Mas o. Ah, tá. No último ele sai. Bem, o olho tá fechado. Então os dois ataques do cone. O olho está fechado, então, né? Ok, nossa, olho fechado. Tá. Então eu vou 3, 7, meter uma magia nele. Boa. Você tem o um mago de combate, né? Certo. Boa. Escaflone. Vou dar esse escaflone. Explodiu? Explodiu. 14. 14, 24. 29. 29. Um dolinho pra cada. Um dolinho. Deu 29 já. 29? Acho que eu tô com água. Eu não tenho caneca. Mas divide. Então tá bom. Eca, que ruim, tá sem gás. É, tá sem. Põe mais aí. Um gole pra cada um. Um gole pra cada. É que o meu gole é junto com o seu, porque eu tô sem copo. Exato. Você deu um gole literalmente só? Não, coloquei um. Ele foi na caneca bom. Dele. É, pra colocar um tantão, né? Taca da oportunidade. Já dei, deu 29 de dano. Tampa. E, bom, um quarto dano. Deu 67. Dificuldade agora é 60. 60. Falhei na hora que ele se afasta da... Primeiro da Sierra, né? Quanto? Você acertou a Sierra? Eu tava vendo o que eu vou jogar, pra falar a verdade. Eu tô tentando achar o meu relâmpago aqui, mas não tô achando. Relâmpago não pode. Não pode? Eu tem não que sei. Ser alvo único. Fala uma magia então, Bredão. Faz tanto tempo que eu não dei magia. Missão mágico. Eu não tenho missão mágico. Cantrip, você tem cantrip? Eu não posso ter. Toque chocante. Eu posso ter missão mágico? Eu não sei se eu posso ter. Burning Hands. Se você tiver o bagulho arco-íris, dá pra fazer. Então tem disparo de fogo. É disparo de fogo, não é Burning Hands. Raid de gelo. Se eu não me engano, o Metal Arco-íris proporciona essas magias. O toque chocante, não sei o quê. É verdade, eu tenho. Você lá dentro. Cadê ela? Tá, eu sabia aqui, disso. Ó. Aqui, ó. Você pode fazer também dominar monstros se você quiser. É alvo único. Obaden? É. Toma aqui outra oportunidade. Volte! Ah, não. É pra forjar que é leque cromático. Amor, você é grande? Sim. É. Você não é maior que grande. Ainda não. Então tá bom. Então eu vou usar chicote de espinhos. Ok. Vai lá, Kurama. Rolls Whip! O que é? É o Kurama. Não falei nada. Mas é o outro Kurama. Eu sei, é do Yoko Show. Eu acho que eu erro. Errou. Eu não sou tão bom em ataques mágicos. Ufa. Sai um chicote debaixo da terra. Passa lambendo ele, ele se desvia do chicote, sobe ali em cima, na hora que ele tá quase respirando aliviado, vem um socão debaixo da terra. Atinge ele, chega. Ele fica flutuando. Eu joguei o teste? Jogou e falhou. Joguei, né? Deu, acho que 39, alguma coisa assim. Resistência lendária. Dá um socão nele, né? Ele vai flutuando, dá uma cambalhota, respira, recupera o fôlego e aí ele volta para as ações dele, finalmente. Tá, ah, espera. Eu tenho mais 4. Se eu tirar mais 4, eu acerto? Você tirou quanto? 58 agora. Acerta. É, mais um ponto é que eu tenho mais 4 do Griel. Acerta. Eu esqueci. Acerta. Acerta. Então vamos para mais um teste. 65 esse. Mais uma resistência lendária. 65 foi o último, então. Tá acabando o ponteiro aqui, amor. Tá. Até porque era para ter menos 3, porque o do Carps não veio. É verdade, né? É do grupo. Fica pro grupo, então. Cara, que nervoso. Alguma coisa. Coca-Cola. Coca. Sem graça. Babala, acho que é. Babala, né? Não, lembra Coca-Cola mesmo. Se você. Se você não sabe que é Jaúba, você acha que é Coca. Não, não tenho. Eu não. Primeiro que eu já nem. É Jaúba? É Jaúba. Você achou que era Coca. Ele falou que tava sem gás, eu achei que era sem gás, não. É Jaúba, não. Mas é eu lembro a bala mesmo. Balinha de coca? A bala tem um gosto... A bala de coca ou bala-bala? A bala de coca. Ah, tá. Ela tem um gosto mais... Coca-Coca? Coca-Coca ou Coca-Cola? Coca-Coca-Bala. Coca-Coca, Coca-Cola ou cocaína? Pelo sim, pelo não. Mano, eu passei uma hora que eu vi essa porra, velho. O pet shop que tem ali chama Pelo Sim, Pelo Não. Pelo Sim, Pelo Não, mano, é muito. Mano, eu chorei da risada, velho. Puta que o pariu. Ah, Tati Mahal também. A Tati Mahal. Aí tinha que dar a volta aqui em cima pra ele ver o Tati Mahal. Achar o bicho. Tati Mahal é foda ali, ó. Galera criativa, mano. Galera criativa. Bom. Os seus ataques atingem ele. Ele. Parece que ele vai ceder. E aí ele se recupera novamente duas vezes. Né, gastando porra. As últimas forças dele. E aí ele finalmente faz a ação dele. Uf. Qual que é a ação dele? Cura. Pelo menos uns 200 de PV aí que tá difícil. Poderia ser. Mas não será, né? Mas não será. Você está embaixo da terra, né? Agora minha pergunta, um cara de magia com um cara de magia. Como que magia, você reagir e cancelar. Cadê? Puta que pariu. É, vamos lá, agora eu vou ter que perguntar. Vocês estão problematizando meu cone, eu vou problematizar o seu também. Eu não lembro mais isso. Cone de magia com cone de magia, o que acontece? Um anula o outro. Então nenhum funciona? Nenhum funciona. Pelo menos era assim. Na terceira? Não, eu acho que vai ficar dois campos de magia. É porque a magia. O cone anti-magia ele anula as magias existentes até sair do cone. Isso. Mas e aí? Os dois se eu ponho um cone no cone? Vai ficar um octógono de magia, anti-magia. vai ficar um octógono de magia. É, então é um losango de magia. Então eu não cancelo mais o outro. Então os dois não funcionariam. Os dois funcionariam. Ok, isso é saber. E se, ele vai ficar assim, um losango de magia. Se você fizer assim, um selo de Salomão de magia. Que metade não filme? É... tá. Ou seja, pelo sim, pelo não, você não vai usar magia nenhuma. Não, vai, tá normal. Não, ah, você tá com o olho lá? É. Pelo sim, pelo não... Tá de marrar. Tá de mal. Eu tenho 6 horas pra usar. 6? Não são 12? Por rodada são só 6. Ah, oh, que pena. Só 6 por rodada só? O normal é 3. Ah, é? Normal é 3. Bem, vai lá. Mas você escolhe? Você é forte assim? Eu escolho. Eita. Então escolhe aí o que você vai fazer. Você tem 6 ações no turno. Então divirta-se. Seja feliz. Você está... Eu não posso usar o mesmo mais uma vez. Ah, ok. Aí tem poderai pra isso, se você quiser. É. Quebrar a regra dessa forma. Teoricamente não vai ser o 6 em mim, porque você não tá vendo a Toff, o Celerinha Megalock, é o 6 da Ciene. É o 6 no olhinho, né? É o 6 no olhinho. Mas pode se proteger, sei lá. É, porque matar a Megalock ele não vai. A Toff ele não tá vendo. Mas aí vê o braço da Toff, né? Mas a Toff. Volta. É. Mas de onde você está? Mas você sabe. Estão no meio ali. Mas você não sabe que tem duas pessoas. Não sei, tem duas pessoas, mas tem uma pessoa que tá com um olho e me batendo. Você tá vendo um olhinho. Então onde você vai atacar? No olhinho? Tem um Diglett te batendo. Tem um Diglett te batendo. Diglettinho, Diglettinho, Diglettinho. Tria, tria, tria. É aquela imagem do Dog Trio, né? Que tem embaixo, é tudo desagraçado, fortão de sumir. Fortão! É só a cabeça, né? Eu não vejo essa porra. Eu chorei de rir, cara, quando eu vi a primeira vez foi o Alola Diglett e o Alola Dog Trio. Quando eu passava mal. Eles têm uns cabelinhos loirinhos, você nunca viu? Ah, é só ele. Puta, mano, eu ri demais, cara. É branquinho. Hã? É meio azulzinho, né? Branquinho. Não, normal. Não, ele é normal. Só tem cabelo. Ele tem uma peruquinha. Ele tem umas peruquinhas, mano. É que em Alola os caras usam loção pra cabelo. Porque eu digo isso normal, é só dois fiozinhos. Não é? Assim, não sei. Tipo, essa amiga não é, não lembro. Ué. Não lembro. Bom. Se não me engano, não tem, não lembro. Primeiro efeito. Ele volta um olho contra si próprio e dispara um raio nele. A gente pode saber o que é? Vocês não estão vendo? Eu posso ver o que é? Eu tô vendo. Você pode. Você tá vendo ou como você tá vendo? Eu enxergo. Você tá com o olho fechado. Como é que o elemental de terra vê quando ele tá na terra? Normal, não vê? Ah, você tá do elemental de terra, tudo bem. Ok. Essa era a minha dúvida. Elemental de terra na terra? Ela falou, ela falou. Eu acho que elemental. Só tem em tremor, né? Não lembro. Eu acho que deve ter só tremor. Deixa eu ver se aqui fala alguma coisa. Tanto tempo que eu não viro um bicho normal. Ah, fala pra você que eu nem tenho mais um negócio. Tá, como é que uma topeira embaixo da terra enxerga que tá fora da terra? Não enxerga. Mas eu não sou uma topeira. Pra começar, a topeira não enxerga. Ponto. É só uma analogia. Eu não quero topeira. Pois é, você viu? Isso porque é meu namorado, fogo. Imagina se não fosse. Dark Vision, Tremor Sense, Passive Perception. Não enxerga. Tem um jogador de metal aqui. Eu uso só o de magia. Bom, enfim. Você nem vem e fala. Pode ser, pronto, sempre estou, né? Você contar que você tá com a linha de magia lá pra fora, tá fechado. É, tá fechado. É, está fechado. É cura, infligir ferimentos. Não é cura. Fala o arcano. Deu 50. Puxa. Você sabe que ele fez uma magia diferente do que você acha que seria. Uma magia... Talvez tenha... Não, é essa mesmo. Ele fez uma variação da esfera resiliente de Utiluk. Você vê, ele faz ao redor de si uma esfera de energia. né? Aí você pensa, ah, com essa magia, quando ele finaliza a magia, ela fica diferente, de alguma forma. Tá? É uma variação dela. Depois, ele aponta um olho pra baixo e o chão começa a tremer. Terremoto. Eita, rapaz. Como é que era aquele aplicativo de criatura? Você lembra? Companion. Companion. Eu olhei aqui, ele só fala disso. Que ele tem Dark Vision. É, Tremor Sense. Mas ele fala quando você tá fundido com a Terra. Quando tá fundido com a Terra. Ele não disturba. Ele não causa distúrbios nos materiais em volta. É isso que ele fala. Ele não fala como é que enxerga? Não, eu acho que ele não enxerga. Se eu não me engano, a gente já usou como enxergando. Caramba, que não fala que vocês sofreriam um dano embaixo da terra. Então a gente não sofre. Só se estiver dentro de uma construção, né? Bom, tipo, a criatura tá dentro da terra e começa a tremer tudo, deveria sofrer dano, né? Esse é o bom de estar na terra. Então vai ser assim. Bom, segundo olho, terremoto. Tudo começa a tremer e vai causar fissuras no solo. Não precisa fazer save and throw? Save and throw. Vamos fazer aleatório essa porra aí. Mas não é do ponto específico? Não. Não? Eu escolher pode ser forte demais, então vamos fazer ele atando. Não, pode escolher. Fissuras. Um D6 fissuras. Alguém joga um D6. É que fala. Mas você viu que aqui é você que escolhe, me fala. É. Vamos fazer ele atando. Uhum. Dois. Duas fissuras? Vamos lá, esse aplicativo pra mim que eu não tô achando. Que aí eu puxo minhas criaturas aqui, aí eu consigo. Obrigado. Ah, mudou a carinha dela. Não, isso não é carinha, um dragãozinho. Não, era aquela carinha que era azulzinha. Não, era um dragãozinho. Não assim. Sei lá. Mas é esse. Tá. Bom, aqui, ó, duas fissuras. Era esse aqui que é um elementalzinho aí em cima, o primeiro à esquerda. Alguém joga um D10 aí. Faz tempo que eu não vejo. Já, amor, você D10. Joga um D10. Um. Foi nos dados, hein? Foi nos dados. Ó, a área do terremoto são 100 quadrados. 1 vezes 10 são 10 feet de profundidade. Okay. São 3 metros de profundidade, 3 metros de largura. E atravessa a sala inteira, porque são 100 quadrados. Nossa, tão fissuraça. Atravessa a sala inteira. Então vamos considerar onde que vão estar essas fissuras. Ele mira o olho em centro do terremoto. No centro onde vocês estão. E ele vai passar direto assim, ó. Vai atravessar de fora a fora, é. 3 metros de largura. E faz assim, ó. Nossa, é uma rachurona assim. É. Sim, é. Uma rachadura enorme, assim. Porra, é uma senhora rachadura. Você nessa direção aí, tudo bem. É, não era de fora a fora. É que você falou de fora a fora. Não, eu ia determinar a direção, mas tudo bem, de fora a fora. Já foi. Eu decidi aleatoriamente, então tá ótimo. Tá. Quer fazer a outra aleatória? Você que sabe. Tá indo lá pro dia. Então faz a outra aleatória, ó. Um é na minha direção e aí gira sentido horário. 3. 1, 2, 3. Na direção do celeirinho. Então é onde é assim. Isso. Faz um crucifixo aí. Porque você não é de Deus. Tá meio torto, mas aí vocês entenderam, né? Reclama agora que tá torto pra ela. Tá ótimo, tá ótimo. Entendeu, meu filho da puta? Não, sou prático. Bom, vocês decidem aí, vocês estão lá dentro do buraco. Dentro da terra, né? Se essa fissura revela vocês ou não. Eu acho que... A fissura vai abrindo o ponto onde vocês estavam. Brad, você consegue mandar o link desse aplicativo que você tem? Eu vou pela descrição da magia. Então, eu não tô achando na Play Store. Eu faço parte da terra. Ou seja... Porque esse aqui que você baixou não é ele. Eu acho que esse aqui foi descontinuado. Será? Porque eu entrei aqui em Apple, que foi projetado para uma versão mais antiga. Ah, se você for ser rachado ao meio, você vai tomar dano. Porque ó, esse aqui é para você criar criaturas. Se eu me mesco... Se você morrer com esse dano aí, você é dividido ao meio de fato. Se eu me mesco, sim. Eu vou tomar aquele dano e vou recuar. Então vai tomar dano. Beleza. E quanto que é um defissura? Um defissura? É... Amor, esse aqui não é aquele lá. Oi? É um D10 vezes 10 de profundidade. Quanto que é a profundidade? 3 metros, né? 5D6 de dano, ele tem um dano aqui. Caramba. Da queda de estrutura, 5D6. Mas eu tô acrescentando runa da terra. Eu sabia que esse filho da puta tinha runa, viu? Como foi bom eu fazer o Conant Runa nesse puto? Filho da puta! Batizada não, né? Tá batizada não, né? É, não queria falar não, mas tem bebida alcoólica ali, ó. Tem que ir logo, né? Tem que ir logo, né? Vou falar pra você que tem umas 4 bebidas alcoólicas na geladeira ali, ó. Tudo aberta. Por isso que o cabeça tava subindo aqui, tá? É, louco, tá querendo um alcoólicozinho. É, joga um saving throw de destreza. E aí, o Jim, né? Sim. Dificuldade, estou caçando aqui. Caralho. 53. Falei. Passei. Falhou? Falei. Vinte e um pontos de dano, concussão. Rônico, no caso, né? Não é rônico. Ah, não? É só o chão mesmo. Mais a queda, né? A queda, a queda, a queda. Queda, talvez vocês caiam, não? Faz um save de destreza. É. Mas se eu faço parte da rocha, como que eu vou cair? Do mesmo jeito que um pedaço da rocha cai quando abre o chão. É a quebra. Como um pedregulho. É, você é um pedregulho que ficou no buraco, você pode voltar. Como um pedregulho. Seja um pedregulho. E vai rolando. Seja um pedregulho. Faz um rollout aí. Faço outro teste pra não cair? Não cai. Mesma dificuldade? Mesma dificuldade. Não passa. Não passa? Tá legal, então você cai e vai tomar um D10. Não. Quanto que é de dano? É um D6 pra cada 3 metros, mais um D6 de dano. Eu passei. 4, como sem amor, não toma nada. É, eu seguro. Uma pedra que o pedregulho faz. É. Um pedregulho lunar. O pedregulho começa a despencar e vai rolando assim na parede. É, mas não dá com reaction, quer coisa fazer um queda suave, se ela quiser? Dá. Tá. Mas é monge, monge não cai quando não toma dano quando sofre uma queda de 3 metros ou menos. É, ele evita um X de dano de queda. É porque eles fazem abstinência de comida, né? Então, é peso pena. Pena suave de fábrica. Edurgo. Foi o segundo efeito, né? Pituda. É. Terceiro efeito. Ok. Você tá revelado agora ou não? Eu passei nas duas destrezas. Tá, mas aí a destreza é, eu não sei se faz. Se você não caiu. Eu não caí. Mas abriu uma fissura, hein? É, abriu uma fissura, o mestre vai decidir. Mas ela é elemental. Parece uma pedra. Assim, ele tá assim, ó. Abriu a fissura. Olha a pedrinha aqui! Opa! Opa! Deixa isso mesmo aqui. Assim, é um elemental. Um elemental ainda tem uma aparência humanoide. E um olhinho na cabeça. E um olhinho. Dá pra ver o olhinho aí. Um tentáculozinho. Tem dois braços? Tem. Então, não tenho quatro braços. Não, então foi você que socou ele. Fui eu que soquei ele. Foi ela que socou ele. Esse não foi o segundo raio, né? Foi o segundo raio. Não dá pra notar a Toph, dá pra notar só a Ciere. Isso. Você vê um elemental sorrindo. A Toph era uma pedra que caiu e foi olhar pra baixo. A Toph é só uma pedra que caiu. A Toph é uma pedra que caiu lentamente. Tá, ele encara a Ciere com o olho central. Um elemental sorri. E aí três tentáculos dele se voltam na direção do Celerim. Eita! Outro teste de enganação, Celerim. E eu vou jogar aqui, que é Insight, né? Insight. Caralho, dois? Dois, porra! É a vida, né, amor? Meu Deus! Até eu tô enganando esse derrota. É a vida nada. Dois de novo! Não é meu dia. Hoje não, amor. O meu deu 60. Ele continua acreditando que você é Megalok. Por mais estranho que isso possa parecer. Sim, você percebeu que o Megalok tá lá em cima ainda? Deixa ele lá! Mas ele foca um dos raios óticos na Ciere e joga Dominant Monster nela. Tá certo. Salvaguarda sabedoria. Hã? Tá certo, já que eu não sou um monstro. Você é uma criatura, Dominate Monster é pra qualquer criatura. Ah, né? É? Ah. Que tem Dominate Person, que é pra humanoides. E Dominate Monster, que é pra qualquer coisa, qualquer incluindo coisa. É. Humanoides. Poderia ser simplesmente Dominate. Ok, era mais fácil. Dei menos suas, confuso. Suas nuances, né? Se eu pegar um lobisomem, sabedoria? Eu consigo usar Dominate Person. Sim. Você virou sabedoria, amor? Qualquer um, porque ele é assim um híbrido. Uma pessoa é um bicho. Depende da época. Dominei ele com qualquer uma das duas. Qual que é a CD, amor? 53 só. Passei só no dado e o bônus da ficha. Passei só no dado, porra? Não, só no dado e o bônus da ficha. Sem somar cajado, livro, sem somar N outras coisas. Bosta. Tranquilo, amor. Beleza. É difícil mesmo. Terceiro raio, então vamos pro quarto raio. Ah, é pro raio que eu parta. Não dominou? Não. Aí que o parto então é esse matar. Aqui, eu tenho. É, se não dominou, desintegra. Exatamente. É uma ideia mesmo. Então, primeiro de tudo, desintegrar. Uia! Delícia. Desintegrar que tipo de dano? Quartz. Desintegrante. Desintegrante. Desintegrar. Acho. Salvaguarda destreza. Falhar pela metade. Não. Sai tudo. Passar na tua metade, né? Não, passar não toma nada. Não era assim antes? É que agora virou tipo um ataque. Mas antes era uma magia, tinha que acertar a pessoa. Um ataque à distância. Qual que é? O que é constituição, né, amor? É tipo assassino fantasma. Destreza. Boa, destreza. Erro meu. 16. Qual que é a CD? 53. Eu tenho lá, então 20. 55. Passei, amor. Passou? Passei. Ok. Esse foi o quarto raio, certo? Acho quarto que sim. Raio. Vamos pro quinto raio. Vai tudo em você. Pode vir, pode vir. Eu tô tranquileba. Ok. Enfraquecer o intelecto. Um raio sai e vai na sua direção. Aí, esse pode acontecer. É minha cara. É de inteligência, eu sei. Você toma 4D, no caso dele, 4D8 de dano psíquico. Eu não tomo, amor. Não toma? Não. Beleza. 4D8 de dano psíquico e você faz uma salvaguarda de inteligência. Seria 53. Então, 24 com 29. 53. 53, certinho. Não, mas eu tenho mais o bônus da Lisbeth, mais 7, mais o meu cajado. Ok, então... passou o sexto raio. Vocês estão pensando que é fácil pra embarcar? Você pensou, né, Brejo? Não, não tá aqui. Quem que é esse? É seu, amor? Não. É seu, Di? Ah, não. Ah, tá. Eu achei que é... É que eu olhei e ele tava meio verdeado. Verdade. Tem que me ajudar. Te ajudar, parceiro. Não vai funcionar. Então vai ser a outra. É, mãe, é meio dificinho me matar em fogo. Estamos tentando. É, não. Continua firme aí. Uma hora vai. Ó, se você quiser uma ajuda, Radiante é o X, hein? Ah, beleza. Radiante é bom. Veneno não. Mas elétrico não é bom. Necrótico também tá, não. Tá, dedo da morte. Necrótico não. Salvaguarda de Constituição. É bom. Beleza, que nem um dado. Deu 10 aqui, né, Brad? Diga que é mesmo? Constituição. Então, 34, 44, 54, quanto que é? 53. Passei. Passou? Isso é mais metade do dano. Não, é que tinha mais 7 do cajado, mais 7 da Lisbeth, então tem mais 14 agora. Eu tô somando 7 só 7 de 10 mais 30 só. Que dano que é? Necrótico. Não dá. Não toma? Beleza. Joia. Foram 6 raios. Pode. Sim. Foram 6 raios. Caralho. O que foi? Faz tempo que eu não podia gastar. Opa! Quer voltar? Você quer uma coisa. Você quer um ponteiro aqui emprestado? E aí depois a gente tem direito a mudar uma cena se a gente quiser. Não, eu absorvi uma guerreira, quero ver ver se ela tinha Action Surge. É nível 3. Exato. Com certeza. Eu Holder, quase matou ele. Com certeza ela não era nível 3. Então, na verdade, Action é nível Surge. 3. É nível 2. Ou às vezes era, mas. Cabaça, né? Então Action Surge. Matei um rato, nível 2. Tudo de novo? Matou uma nível 1, né? Ela quase matou ele, ela era nível 1. Era uma escudeira. Forte era o feiticeiro. Era escudeira só. Então tá, vamos lá. Então vamos tudo de novo, ó. Tudo de novo, vamos lá. Mas faz uma magia nele próprio. Again? Magia nele próprio. Você vai ver. Eu também vou ver, porque se ele tá me batendo, ele tá me vendo, eu tô vendo ele. É, agora você consegue. Pode ver. Vamos ser sinceros, vai. Pode ver, pode jogar arcana. Vai, 54. 34. Tá, pela cor do raio, vocês conseguem ver o que, que ele tá fazendo. Power Word Heal. Ih, rapaz. O que é isso? Palavra de poder. Vai se curar. Cura. Tudo. Ah, claro que ele vai. Você tá de trouxa na cara dele. Ok, curou todos os pontos de vida, então. eu tivesse prone, eu ia também. Acho que não fica prone, né? Não. Não tem perna. A bola de carne fica prone. Eu tenho perna, mano. Ficou prone também. Até tem. Se alguém chegar e colocar o dedo no furinho, ele fica prone. Que isso? Foi como eu falei, o olho. O olho aquela hora. Vocês não deixaram? Ia ser um olho grego? Nossa, mano! Então é isso que as pessoas penduram nas suas portas, e no seu chaveiro, é por isso seus que pescoços. É um círculo e um outro círculozinho. É um olho grego. Nossa! Um olho saindo de dentro do cu. Ai, cara, retardados vocês, hein, fogo. Tá, vamos lá então. Dominate Monster. Ah, desculpa, vou inverter a ordem. É, você pode escolher. Primeiro enfraquecer o intelecto. Enfraquecer o intelecto. Aí é a inteligência que você rola. Vamos lá. Passei. Passou? Eu tive 18 andadas, eu tinha tirado menos e passei. Então, Dominate Monster de novo. Você já passa sem rolar dado, né? É sabedoria. É sabedoria. É, minha 42, minha sabedoria. 53 dificuldade. Então, eu tenho mais 10 do cajado da Toff. Mas... Então, vamos dar só pra pegar a carta. É, eu quero só ver se sai um 20, né? Não saiu. Tá de 20. Tá difícil vir um 20, tô jogando dado pra caralho, não vem um 20zinho nesse... Ok. Pô. Você vai usar os mesmos raios? Ou você vai trocar? Senão hoje de dano eu recomendo você trocar, porque força eu sou imune. O psíquico eu sou imune. Sim, sim, não vai trocar. É, não, só. É só, sambim. Sambim, um sambinha. Até porque nem trocar, que não pode repetir, né? Sambinha ele não, tem. É que ele deu o Action Surge, é outra ação. Sambinha ele tem. Então aí ele pode jogar. Quantos Action Surge eu tenho? Uma só. Depende, a guerreira era nível 17? Senão pode ser duas? Pode ser duas. Não, mas você pode gastar 13. Um por turno. É, 13. Então você vai só um por turno, né? Só um por turno? Só um por turno. Então, beleza. A menos que... A menos um poder heróico aí, né? Não tem mais pontos heróicos. Lamento. Tá tranquilo. Tá. Cara, não dá pra petrificar essa porra. Mas eu consigo transformar ele em lama. É. Vai derreter você. Só se for, porque petrificar eu sou imune também, petrificação. Nossa, como é que é? Terra pra lama. Seria terra pra flash lama? Tipo é, eu não easy, sei né? Se tem isso no quinta, tem? Eu acho que não tem. Tem acho terra que... pra água só, não é? Tem, tem. Água pra terra, uma coisa assim? Tem carne pra pedra só. Hum? Carne pra pedra. É, carne pra pedra. Tem uma gente que faz isso, transforma em lama, mas não vai rolar. Tudo bem. Vamos tentar só teletransportar ela. É, como é que é aquele Prismatic Spray? Não, eu tô aqui na página. Aqui. Então, Prismatic Spray em você. A distância dá? 60 feet. 18 metros. 18 metros, dá de boa. Daí pega você. Então, nesse vamos jogar um D8. Se for via, pega você ainda. Uhum. Vai pegar todo mundo. Ah, um? Que saco. Red. 10d6 dano de fogo. 10d8 dano de fogo. Salvaguarda de destreza. Pra quem tiver na área. Dificuldade 53. É. Não faço. Mas tem vazão. Não importa, né? Tô com 52 mil de vida. É metade. Dando de fogo é, só. É, o fogo eu não vou tomar, então... Não, mas... 52 mil de vida. É destreza, amor? É isso? 10... É. Isso. 20... 35, 22... 45, 7... 23... 24, 30 pontos de dano de fogo só. 59. 30 pontos de dano de fogo. Passei, esse dano 15. Não tomo também. Eu tô vendo assim ele, né? Que parece que hoje não é um bom dia pra ser um beholder. Vou O problema é que eu caguei. Por quê? Minha ação era pra ser outra. Ah. Mas tudo bem. Ah, você é elemental de terra. Eu sou de terra. Acho que não vai dar certo no elemental. Depois te atordoar. Atordoado pode ficar. Certeza? Atordoado. Ah, ele pode, não pode ficar agarrado, caído, envenenado, exausto, impedido, inconsciente, paralisado e petrificado. Atordoado pode. Vamos lá. O Dominate não deu certo. Vamos tentar o Hold Monsters. Também passa. Ele vai gastando recursos. Quantos faltam? Eu tirei um 20 natural. Esse dá é a carta aí, Bredão. Segundo. Segundo só? É. Não. Não, segundo raio não. Não, foi a terceira. Foi cura. Não, foi cura. Foi um Hold Monster. Foi um Fraxer Intelecto. Ah, tá. Aí agora o... não sei o que aí. Prismatic Spray. O Prismatic Spray e o Prender Monstro. Então falta dois. Falta dois. Não, falta um. É seis, não é? Seis. Falta, falta um, então. Só. Falta um. Então, beleza. Então tá. Último ele faz de si próprio. Bom. Haste. Eu vou dar um dispel nessa porra. Counter spell, você quer dizer? É. Tá. E fez o quê? Conterou o... Quanto? O haste dele. Vocês. Se ele. Haste não vai ter, não. Sem ficar aceleradinho. É, aceleradinho não vai ficar, não. Pronto. Eu tenho que decidir no início do meu turno se meu raio vai ficar aberto ou não, ou é no isso, final do meu turno, esse caralho. No início do turno e a direção. No início do turno. Foi isso que eu caguei. Por quê? Porque eu não decidi. É, pois é. Então já decide o seu, faz favor, agora no final, vai. Tá desativado. Tá desativado. Tá desativado. Tá. Eu vou deixar o meu ativado. Eu vou me mover primeiro, né? Vamos ser sinceros. É. Qual que é a distância do raio? Depende. Eu não sei. Normalmente é 18. 18. Só isso? Porra! São 12 quadradinhos. Só isso? Não, 150. Metros? 150? Não, feet. Feet. É... 45 metros. 45 metros. Ok. 30 quadradinhos. É melhor, vai. Não é... Oh, mas é... E é um cone, né? É um cone. Ok. Então... Sinto muito, gente. A gente vai ter que bater nele físico. Não vai dar pra gente ficar na magia com ele. Tô falando mental, tá? Não tô falando normal. Pô! Flutuar aqui. Bonitinho. E vou fazer um... Cadê o... Que isso? Tá voando. Assim ele tá flutuando aqui. Ixi, mas aí fica ruim porque tem uma. Tem problema. Suporte. Não acontece para tudo aí. Larga a Siri aqui, pronto. Ela tá meio assim. Surfando. Tô surfando ali em cima. E vou fazer o meu conezinho ali do jeito que pegue ele, tá? Pode ser mais pra baixinho que não abaixa mais que isso. E vou deixar o cone ativado então. Ok? Ok. Pra baixo? É, não, aqui eu tô mais embaixo, eu tô mais aqui, ó. Vamos supor, entendeu? Eu quero um jeito que pegue ele e ainda pegue, tipo, daqui pra lá, entendeu? Ok. É isso que eu quero. Quer a caixa de dados, né? É, pode ser, a caixa de dados acho que vai ficar numa altura boa mesmo. Aqui, numa altura boa. Que aí pega ele e fica certinho. Ok, que mais? Tá. É cone anti-magia, Tiruna? É... Fiquei tentada com um antivida aí igual o da mãe, mas eu preferi, por enquanto, não. Né? E aí agora, se a gente for bater, tem que ser bater físico, né? Aí é com vocês. Aí eu vou falar, o Mega Lata vai ter que agir, porque você é o que dá pancada aqui, né, desse jeito. Você é a top, né? Porque assim ele não bate assim. Ok. O que mais? Apesar que, se eu usar a minha vinha lá, que eu crio uma arma... Ela dissipa no campo de magia? ver a descrição da magia. Ela é instantânea ou ela não, é... Não, é magia, é uma habilidade físico. Que eu tenho. Tem a metade. Bred. É, dano... Você lembra aquele nome que ficou aquela habilidade vinha, força. Minha? Não. Ataque de força. Chicote de vinhas? E... Não. E acho que é isso daí. Normalmente aí depende da fúria depois. Tem é, então eu não lembro como é que ficou. Você tem alguma? Qual que é? Não sei, eu peguei só no chão essa fúria. Igualzinha a dele? Então você tem redução em dano elemental também. Proporcional aqui, né? O bônus de força. É, em ataque. Bem, eu vou de só força, fazer isso então, porque eu acho que. Acho que eu tenho. Não sei aqui. Como é que ficou. No caso, eu ganho... Consegue descrever o que habilidade que é? Que eu não lembro. Lembra aquela habilidade que eu consigo manipular qualquer vinha, não, qualquer. Unidades da natureza. Ficou como unidades da natureza? É. E aí eu lembro que eu. Aqui é pra fúria pro baixo. Não, não tem nada com um ataque com força. É porque não tem aí, vai estar na sua classe. Não, tem. Não é da minha classe. É uma habilidade que eu falei, eu quero manipular a natureza como eu quiser. Se eu quiser fazer uma escada, se eu quiser fazer uma ponte, aí eu crio. Onde a natureza, sim. Aí eu tenho uma habilidade que eu crio uma arma. Mas onde encontrou esse valor? Com isso, mas eu não lembro qual é o nome que ficou. De controlar natureza, sei lá. É. Sei lá. O dele é do mesmo nível, você pegou? Vai achando aí quanto a tua faz. Isso, o pode ir, você. Pode ir. Que é de entre 2 e 4 dano. Então, eu aprendi fúria com ele e isso. Aprendi fúria com ele. É você, Top? Sim, eu tô dando um negócio com aqui da fúria. Ah, eu vou aqui por baixo, Jeff. Certo. É, chego, seria o equivalente atrás dele e dou mais uma rajada. Beleza. Não, mas depois eu vejo, eu não vou entrar em fúria não. Aí, você não pode concentrar em magias aí. Então. Segundo não. Porra, que é essa? Terceiro não. 20 natural já. Boa. Tá, cartinho. Um alvo imediato. Ah, eu sei, caralho. Pode um aliado atacando mesmo, você pode gastar sua reação para desferir um ataque contra o inimigo. Não, mas acertei. É, então foram dois, um é crítico, agora eu vou jogar já com a Saiga já. Não. 17 acerto. Vai tirar 18, né? Mais um 20 natural. É manipular vegetais, amor. Gato é igual do Kurama lá. Gato pra magia de água, você escolhe se ver o dano de dano. Não sei se você quer. Tá. Isso aqui... Alguém pode atacar. Vou atacar junto com você. Vou atacar junto comigo, essa é a reação. Você não vai dar um ataque, você tá no negócio. Se ele dá pra... Dá pra dar um ataque nele. Enquanto eu tô atacando. Desculpa. Dá pra você dar um ataque nele enquanto eu tô atacando. Foram dois ataques, meu da Tessaiga, e foram dois críticos, tá? Você pode comer um crítico se você quiser. Você tem um dado de Heine. Uhum. É, tem um dadinho de Heine, né? Não desperdice isso. São 20 pras 8, não desperdice os dadinhos. Aproveitem que eu não tenho esses dados. Você tem o de Mega Lock. O que faz de Mega Lock? Não, dano máximo. Você tá me zoando que eu não tô usando isso. Cadê? A gente não queria falar não, amor, mas... Eu acho que era, que a última... Já deu 300 de dano, aqui, a enguia dava cada rabada. Todos os danos, os dados de dano são maximizados. É que anulou tudo os danos, mas... É, eu não recebi nenhum. Mas criaturas do tipo monstruosidade recebem vantagem de jogada de ataque ou mais 5 se já tiver. Que beleza. Então você tem mais 5 ou vantagem e o dano maximizado. Ok, muito obrigado. De nada, manipular vegetais não vai funcionar, ele é dissipável por... É, 83 e... 32. 83 e 32, meus ataques junto com a da Tessaiga. E dano? É. É que agora ele se curou, então agora ele vai tomar dano. Eu preciso que você faça dois ataques, dois atordoante, atordamento. Não sei se você tem resistência. Você é imune ou não? Vai te o braço. Aqui vai ter que... Não, uma pessoa que fugiu. Eu sou imune a ficar atordoado. É. Você pode gastar sua reação se quiser para dar um ataque nele. Mas precisa ser... Eu tô com um campo de magia nele, gente. Ah, tá. O ataque dela é... O meu ataque é mágico, meu ataque taca é... a pedra! É, então, eu vou ter que sacar minha arma. Ok, foi então? Foi. Ação lendária. É que eu acho que eu nem acerto ele com a minha arma. Eu tenho mais 25 de bônus. Não acerto, mas nem fudendo. Nem goleado. Vai dar mais 4. Vai dar mais 29. 20, 40, 29 não acerta ainda. Não. Eu vou ficar aqui só de suporte então hoje. E se vocês quiserem ficar escondidos, eu sofro os ataques. Eu tô escondido. É. São lendária. Virou o olho e abriu no direção de ele. Tá bom. Selene, você. Tá. Já tô sem magia. A transformação você não perde? Não. Não? Porque eu sou metamorfo, eu não sou... Entendi. Não é uma transformação mágica mais. Já é parte de mim. Ou uma magia em área no campo de magia, ela funciona só até um ponto, depois ela para lá dentro, né? Vai. Você tá aparecendo, mas a Toph não, né? É, eu tô avistando. É, se eu for bater nele, vai ter que sair um disparo. É, vai ter que sair um disparo. É. Agora é porque tá ele longe. Tá no. Tem um selo de Salomão de magia ali pra te atrapalhar. É. Isso aqui, como ele se curou, reseta? Só descansa longo. Não, só pra saber, porque senão eu ia apagar. É, eu vou vir aqui. Já me cansei de você. Não consegue realizar nada do que eu te peço. Que imprestável. Eu vou me ação bônus me transformar em dragão. E sair voando aqui nele. Ok. E aí eu vou. Enfiar a porrada. E eu vou pegar uma pata aqui, ó. Vai começar meio que brilhar. Dá o. A machadada. Eita porra, isso vai doer. O Bredão já vai arrancar, o cara curou, pô, já vai se fuder. Eu vou gastar o meu 20, né? Isso daí vai doer pra caralho. Vai ser crítico ainda. É, 64 D8 de dano. Quer que eu jogue? Que você quer jogar aí? Já vem. Só que é elétrico comum. Mas põe a runinha. Ah, não adianta você pôr a runa. É. Slerin, rerola sua... É, enganação. Enganação. Com desvantagem, desvantagem agora. Então, jogo normal. Intuição com vantagem agora. Usa uma inspiração. Que é, Brad? Mas eu já tenho desvantagem. Ah, não, é verdade. Sou 68? 64 de 8. 64 de 8. Impossível. O meu deu 44. Ok, ainda acredito que você é megalófico. Ele acha que... Batendo nele. Batendo nele, na hora que você voa por cima dele, ele... Meu senhor, me dê um tempo, eu vou acabar com eles. Brau, toma uma porrada. 296. Senhor, esse megalófico tá aqui, senhor, o megalófico tá aqui, senhor. Tá ligado até enganando, não, não consegui passar. E eu tirei dois. É insight, né? É. Pode ficar vendo dificuldade. Mas você 44. Sabe que é ele. Não, eu sei. Aí, ó, não posso. Sem nem problema. 292 de elétrico. Ai. É só não bater nele que ele vai te deixar em paz. O desafio deve ser matar Megalock junto. É. Bate no Megalock. Quanto de dano? 292. Você desfere esse ataque, deixa ele bastante ferido, mas ainda longe de... tirar a vitalidade dele o suficiente pra matá-lo. Uhum. Nota que o ataque, o corte é profundo, mas ele não esmorece com esse ataque. Outra coisa que deixa ele um pouco abalado é o fato de ele estar sendo atacado pelo deus dele. Muito bom. E eu vou passar, porque aí só posso dar esse ataque, né? Porque é o ataque do sopro. Pode não, pode ter. Ok, então a vez dele. Aí, ó, pulsação. Meu senhor, provarei o meu valor agora. Essa é sua última chance. Verás o que eu sou capaz. Aquilo que eu venho preparando. Ih, agora eu vou me fuder. 14 tá escondido no rabo dele. Megalok, ninguém vai matar Megalok. Pois é, né? Venha, né? Pois é, né? Ele estica todos os tentáculos dele pro alto. Arregalha os olhos dele. Tem que ter uma. E aí os olhinhos dos tentáculos se fecham e se abrem. No que eles se abrem, dá um flash que envolve a sala inteira. Filho da puta. Bom, fogo do caralho. Quando ele... explodiu. O flash desaparece e vocês voltam a enxergar depois daquela ofuscação momentânea. Vocês veem essa estátua saltando aqui pra atacar a Ciri. O cachorro correndo aqui pra... Ah, o cachorro não, o cachorro caiu no abismo, né? Mas o sapinho jogando a lança dele na Ciri. Esse goristro aqui pulando na Ciri pra atacar ela. Essa outra criatura jogando uma lança na Ciri. Esse aqui também saltando pra atacar ela. Vocês veem essa criatura aqui arremessando a arma dela contra a Ciri. E todas as outras criaturas... indo na direção dela pra atacá-la. Esse é o CDD, esse é o... Os que tá caído aí é o que a gente jogou pra fora, viu? Certo. Esses daqui estão desintegrados, então. É, os que tá caído. Pronto, o Bredão é o... pretinho. É o Banguela. Eu acho que eu não vou acertar você em nenhum dos ataques. Eu também acho que não, mas eu não vou te julgar. Quantos bichos estão atacando? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. 18, 58. Não, 53. 61 te acerta? Então só vou acertar com 20. Quantos faltam? Tá contando aí? 10. Nenhum te acerta. Isso vai tudo na fissura. Então, né? Caíram tudo na vida. E eles estavam todos petrificados. Não, né? Esse então... aqui na sua arma. É, alguns lançaram arma. Os três grandões, eles caem na fissura. Eles são todos de pedra, né? Tudo de pedra. Eles vão se rebentar lá embaixo ou não? Eles vão ter que sofrer dano. Eles vão sofrer dano da queda. É, 3d6. 3d6. É, não é 9 metros? É, não, é 3 mais 3. 6 metros. Ah, ok. 2d6. Não, é que eu achei que era mais pra baixo. Não, 3 metros pra baixo, ó. 2d6 só, não vou nem rolar, perder tempo falando isso. Beleza. Eu viro pra ele e falo assim: nossa! Que foda, hein? Caramba! Ele vira pra você e fala: aguarde, isso não foi tudo. Ah, ok. Vai você. Eu tô tipo... bonzão, hein, amigo? Palhaço. Eu vou fazer o quê? Não sei o que eu faço. É uma criatura boa que ataca de longe aí? É uma criatura boa que ataca de longe? Como assim? Eu posso, que eu posso virar qualquer criatura que eu quiser, né? Ah, tá. Entendi. Dragão. Dá pra você só fazer um sopro. Vira um gavião sopro seta. Não é mágico, né? Gavião seta. Que gavião seta? Uma seta. Não, é que eu não quero me aproximar, porque aí senão o caminho fica menor, entendeu? Pô, Brandão, vou virar um dragão. Ok. Elétrico ele tomou, né? Tomou. Pode ser o de elétrico, então. Okay. Vou virar um celeirinho 2 a missão. Me converteu. Isso, se converteu. Vou virar um celeirinho 2 a missão e vou dar um sopro nele ali. Ok. É destreza. Tô na terra. Ah, tá na terra? Ah, tá de boa. Então eu vou meter um sopro nele ali. 18. Destreza, né? Qual que é a sua CD? Magia? É. 45. 45, né? Quanto que eu sou pro dragão, velho? Peraí, eu tenho aqui. Eu acho que é 12 de 10. 18 mais 29. O nosso de 10 vira... De 12. 18 mais 30 dá 48, 47. Não, por 2? Pode ser? Não. Ah, por 2? É 12 de 10, não. 12 de 10? Então vai virar 12 de 12. Aí eu acho que eu vou adicionar um D6 pra você, hein, amor? Vou adicionar um D6, aí. Vamos ver. Puta que pariu. Aí me fode. Tirou um? Tirei um. Mas vai tomar metade, não é isso? Metade. Então vamos lá. 12 de 12. Então, toma 12 de 12. Não. Vai tomar 98 de dano aí. Ah, pouquinho. Pouquinho, divide por 2 ainda. Por aí. 49. Nossa, 49 dano só. Só que é ruim. Sim. Você pode usar pra você mesmo. É só pra mim não ficar sem fazer nada. Na hora que eu bato, você podia usar. Eliminando ele de vez em quando. Ok. Tá. No caso, a magia em cara, assim. Não, tipo, da reação da outra parte. Certo. O seu sopro. Não, mas eu chego, eu já tenho explode sobre ele, é. Né? Faz com que ele recue um pouco para trás, deixa agora a cabeça atordoada, as faíscas foram ficando ao redor do corpo dele, tá? Os olhos dele girando meio atordoados. Uhum. Rapidamente eles voltam para a posição e ele se prepara para contra-atacar. Eu tô aberto, viu? O olho, só pra saber. Tá aberto. Eu vou deixar sempre aberto agora. Certo. Tá? Se eu não falar nada que continua aberto, eu vou falar se eu mudar, tá bom? Ok. Beleza. Ação lendária ele não faz porque... Tá bom. Não consegue, só uma vez da tua. Ele não faz ação lendária? Você pode vir perto de mim e foi os três, eu acho. Não tem ação lendária pra mim. Ah, olha! Até porque você piscou um jainho. Tem que abrir o ano com as três ações. É. Que dó. Vai de pagaça esse cara. Caguei. Sim, tá. Seguinte, já tô usando o Ronda da Velocidade pra dar uma rajada. Porque... É o campeão de rolê. Mas eu tô embaixo. Ele me pega também? Eu não sei, é com o Shonoff que falaram, eu só tô avisando. Escreva só. O que eu ia fazer é usar o rumo da velocidade pra dar uma rajada nele. Só que eu ia bater nos olhos dele. Tenta deixar o olho dele avariado. Pra ele não gastar raiva. Mas eu falei que não tá funcionando. É, então, não sei como é que vai funcionar. Que é o nome da velocidade que você vai usar em si próprio. Certo? Sim. E aí seus ataques você não precisa se expor pra atingir, certo? Certo. Então vai funcionar. Mesmo estando embaixo da terra, o cone de Dante Runa não atravessa. Não atravessa a terra. Tem cobertura total. Tem cobertura total, não vai te atingir. Tá. Como o seu alcance da magia, como se você fizesse deslocamento de ar. Ou um deslocamento de pedra na direção dele, então você não vai ser afetado pelo cone anti-runa nesse momento. Tá? Aí você vai rolar seu teste de runa normal, né? Já, o dano já... extra é como se você estivesse dando ataques adicionais. Sim, que já tá rodado já. Triplica, lógico. Então conta comigo. Por favor. É. Contar quantos você acertou. Acertei 3, já gastei. Acertei 3. Amor, a gente vai até muito mais aqui. Cada um é 2? Cada um é 6, pode ser 8 ou 9. Lógico. Então tá aqui. E até sai ou não? Por quê? Não. O povo tá me chamando. Não. Então, o cego não achou, então é... 9D12 é um finalizante. Não, tô tranquilo. Só pra mim falar pra eles. Vamos multiplicar pra ser mais rápido. É 7... Quer jogar? Tá aqui. Não, multiplica com 7 vezes 9. 63. 63. É... Com 3 bônus. Mais 3 bônus, 63, 73, 83, 93, mais 34, 127, certo? 127 total de dano, mais 16 de 10. Joga pra mim 16 de 10, por favor. Por que você respondeu o quê? A runa da velocidade. Tá. Então tá dando 127, que eu contei 127, mais... 63, 16 de 10. Mais 63. Dando total de runa. Tô só? 190. Só? Foi baixo 16 de 10, é. Tirou só 6 de 10 de dano extra? 16. 16? Mas é tipo 44 na tabela de runa, 16 de 10. Então não é um valor baixo, não. Certo. O dano que é baixo mesmo. Aí, é, caso... tipo 63 em 16 de 10. É, então, quanto dano vai dar a cada? Individual do... É o total, quer dizer. 190. 190 total de dano. 127. E 63. E 63. Isso é um ataque. Não, foi 5. Foram 5. Ah, foram 5 ataques. Já foi tudo. É. Você usou a runa nos 5 ataques ou em um só? Usei numa rajada. Então tem que fazer 5 testes. É que foi crítico também, viu? Teve um crítico com dano triplo. Não, conta pela apelação, é. Vai. Conta pela apelação. Pela apelação. Foi 63 a mais na rajada, é. Uhum. 190 total, então. Só que o meu foco é igual eu falei pra vocês. Se eu conseguir, é atingir atribuar os olhos, né? Ah. Individuais, pra ele não dar... Mas os raios. Não dar os raios. Tipo assim, tem uma porcentagem, sei lá, 50% de chance de sim, de não. Tacar um cisco no olho, não sei. Areia? Não, tu tá atacando o que é. Causa, né? Vou usar, causar doença com a conjuntivite nele. Tá, 16 é 10. Isso. Vamos dizer que foram 16 ataques extras. Quantos ataques você dá normalmente? 5. 5 mais 16, então 21 ataques. Com 21 olhos estão modificados. São os tentaculinhos. Os 12 tentáculos. Mais os mais alguns. 9, mais 9 dos pequenos. Imaginamos que eles também, okay, soltam raios. Aparentemente. Bom, agora tá só a última dica. Aí eu vou usar a carta então aí. Reação, vou dar uma caldada nele. Aí eu só canto a sua reação. É verdade. Eu vou só me movimentar pra ver de onde tá vindo um ataque e acertar uma caldada. Pode procurar pro Nanel. Boa. Isso aqui já foi. Já foi, já foi. Então eu tenho que fazer um ataque. Deu. 49, acerta? Não. Não. Não, então errou. Então, caramba, não. Joga um ponto heróico, enrola isso aí, tá acabando a sessão. Vai usar os pontos heróicos pra quê? Gasta inspiração pra jogar com montagem. É. Então usar a minha carta pra dar inspiração e a e ponto heróico pra revolar. Mas deu 9 agora. 56. Não. Falta 2. Não, peraí. Sabe, irmão. É inspiração bárbica, não? Não, não posso. Não. Pra mim não pode. Eu vou dar 2d4 pro Bredão. Como funciona isso? É, eu posso dar pra um aliado meu quando ele faz uma jogada. Por quê? De que forma? É uma reação, uma ação, bota o que é. É uma habilidade do feiticeiro. Isso é mágico? Não, é uma habilidade, não é uma das magias. Cadê? Tudo bem, é mágico? Aí eu sei. Se estiver descrito que você magicamente faz alguma coisa, então é mágico. Não sei, eu preciso do Xanatar. Ah. Calma que eu vou pegar o Xanatar. Pega aí. Confira isso, porque se for mágico... Não funfa. Não fala. Cadê? Ele fala, a partir do primeiro nível, o poder divino protege seu destino. Se falhar em um teste de resistência ou ataque, você pode rolar o 2d4 e adicioná-lo ao total, possivelmente alterando o resultado. Depois de usar essa característica, não pode usar novamente até terminar um descanso curto ou longo. Então não é mágico, mas funciona só em você. Não, mas eu geralmente troco. Eu gasto um ponto aqui e ativo no amiguinho. Ok. Entendeu? É divino. É divino, não é mágico nada. É porque eu sou um ser... Deus tocou você. Isso. Quase, não sei. Passou. Passou. O que precisava, Fred? Passou. Deus tocou você. Deus tocou você. Deus tocou um Deus. Vocês vão estar os três dados aqui. Deus tocou Deus, masturbação divina. Então, passou é o que importa. Masturbação divina funcionou. 7, 15, ó, o dano tá bom. 20. Nossa, eu já sou 14 de feiticeiro, né? 25, 39 de dano. De elétrico. Uma caldada. Do Pikachu, caldo do trovão. É, dá uma caldada do trovão nele. Se tacar a caldada, ele dá uma girada assim, volta, né? Chacoalhando, foca de novo na Ciele, o olhar dele, né? Presta atenção. Os tentáculos dele estão todos pendidos, assim, todos bambos, né? E os olhos dele estão grudadinhos ali. Você começa a perceber que eles começam a se projetar pra fora pra criar novos tentáculos. Reserva. É que ele comeu outros beholders. Reserva. Pode ser. É, um monte de coisa esse cara aí. Eles nem fazem ideia. É o Serra? Come criança. Como sua mãe, como a Dona Maria. Beholder Serra. É o Serholder, rapaz. Serholder. Caralho. Bom, vamos parar por aqui então? Vocês querem mais uma rodada? Vocês que sabem. Você que tem compromisso. Não, uma rodada eu demoro o quê? É que o Beholder tem muitos ataques. Vai ser todos em mim. Agora não tem mais ataques, ele tá no campo de magia. É. Não, o rainho não funciona? Não, campo de magia. Nossa, ele vai te morder. É. Ele não vai sair daqui pra te morder. Vai. Ah, eu não sei o que ele vai fazer. Vai funcionar contornar, sei lá. É opcional dele. Sei sim que, ou não? Você que sabe. Vamos mais um rapidinho então, vai. Vamos mais um, Selene. Vai. Não sou eu ainda. É você. Então né? É isso, então eu vou... Ver se recarrega o sopro, não é? É, se eu recarrego o sopro é 4, 5 ou 6. O meu é o quê? 5 ou 6? O hã? Seu é 5 ou 6. Obrigado. 4. Recarregou. Então eu vou fingir que eu vou bater no chão, porque ó, tem mais um inimigo aqui por perto. Vou fingir que bater eu no sei. Chão e vou no final bater nele. Quer que eu jogue uma enganação, certo? Outra enganação. Ok. Achei que tava em você, é um olho seu. 10. É muito óbvio isso. 52. Eu não consigo passar nesse teste. Né? Hoje eu tô péssimo. Você vai logo me atacar, senhor. Ele errou. Aí eu vou gastar uma inspiração pra jogar com vantagem. Ele errou. Muito ruim. Deu 17 com 47 e 64. Agora acertou. Agora é só 32, deu 8. Okay. Ai. Dois de 8. 120. Nossa. Só? Como é que lixo? Nossa. Só? Eu entendi. Você tá totalmente coberto pela terra? Sim. Eu vou com uma ação boa, eu vou tipo dar duas arranhadas no chão. Né? Só pra dizer, né? É. Ai, ai, ai. Você ai, tá ai. Cavucando aí, cara. Pega lá. Do nada, cara. Do nada. Tá catando o osso. Ah, mano, caralho. Bom, agora sim ele tá bastante ferido. Tá? Agora é você. Ele tá numa situação preocupante agora pra ele. Ah. Né? Porque todos os olhinhos dele pendendo ali, né? Ele cheio de afundados no corpo dele por causa dos socos da Toph, né? Rasgado grandemente pelas suas garras, né? No caso do seu machado. Né? O corpo dele é tudo chamuscado pela eletricidade de vocês dois. tem mais ações? Não. Fala pra ele, você não tá aguentando? Pede pra ir embora. Pede pra ir embora. Ok, vou fazer o óbvio. É, vou voar, abrir minha boca e engolir a Sierra. Vem! Só da área ameaçada? Agora saiu. Agora saiu! Vou tomar um socão no cu. Sabe, nem não tá vindo. Toque, você desfere aquele golpe nele, tá? Assim, vocês vão percebendo que os ataques de vocês, eles são... Tinha resistência? Ah, não. Tá certo, tá certo, tá certo. São efetivos. Certo. Porque ela tá com campo de magia. É, não tem mais a experiência de último que alterado aí, né? Que ele... pena. Vocês percebem que a carapaça dele resiste muito ao dano que vocês causam a ele. Tá, ele tem uma redução ao dano assim bem forte, tá? Mas assim, você dá um golpe nele, dá aquela levantadinha nele, dá meio que uma desequilibrada, ele vai meio torto pra abocanhar-se ele. Talvez isso prejudique, impeça que ele a engula. E... conforme ele vai voando, né, alguns olhinhos olham, voltam na sua direção, assim, de onde veio o ataque, ele fala: ah, agora eu sei onde você está. Será meu próximo alvo. Ai, iludido. E vai com a boca aberta pra engolir a Sierra. Sierra. Não sabe, não. Eu faço meu movimento. Vem pra cá. Pronto. Sierra. Oi. Isso vai ser como se fosse um agarrar. Ih, lascou, hein. Então você pode jogar acrobacia. Mas a gente não é do mesmo tamanho? Ou atletismo pra ele tentar. Ah, você tá. Eu tô de elemental de terra! Não, você tá dragão agora. Ah, eu tô dragão, é verdade, sou grandão que nem o Bredão. Então, por isso que eu falei, eu acho que não dá pra você me engolir. Não dá pra ele te engolir. Vai ter que me engolir. Mas dá pra ele começar a te morder. Dá pra me morder? Dá pra morder. Pra morder, vai pra aí. Tá, vamos tentar morder então. Não deu, hein? Não consigo. Ele vai tentar, os dentes deles resvalam a sua carapaça, né? Mas sente causar dano. Quando os dentes resvalam a sua carapaça, você nota que os dentes dele não são feitos. Feito de quê? Adamante. Ui, que fofinho! Quero um pra mim! A sua CA continua mesmo quando se transforma? Vai manter todos os atributos. É, eu mantenho. Se eu quiser certo. Trocar, se... eu fico com o melhor entre o meu e o do cara, e o do animal. Esse é meu. É, eu faço isso só com os mentais. É, não, eu já tô. É que o meu é diferente já, a metamorfose, né? Então eu tenho que. 5 ou 6, né, Bredão? Se eu. 4. Não. O bafo, seu. Contra-arco. Que nada, o reaction eu posso virar outro dragão e soprar. Bagulho roubado, velho. Virou tudo arco-íris do dragão. Eu posso virar outro... Quer recarregar? Eu posso virar outro dragão e soprar, entendeu? Mas você quer recarregar e não gastar reaction? Eu não sei se eu vou usar reaction. Não, eu vou recarregar. Pode deixar. Eu tenho 2 pontos de arco. Tem os do grupo. Eu vou fazer uma coisa. Eu vou recarregar o sopro. Tá? Eu vou me afastar, tá? Pode dar um ataque de oportunidade se você quiser, tá? É porque você tá mais aqui, né? Você tá aqui, eu vou vir aqui. Crítico! Joga um luck então. Rerola, meu lindo. Fila da... Pronto, errou. E... A cartinha chegou a sair do baralho. Foi quase. Como é que é? Você escolhe os dois dados ou eu escolho? Eu escolho. Ah, tá. Não, eu vou só tirar o 20. É óbvio. É que eu troco um dado seu. Sim. Tá? Eu troco o 20 pelo outro. Ok. Então eu vou me afastar. Tá? Vou gastar um ponto heróico. Eu vou dar um sopro em você, só que eu vou trocar pra obliterante. Ainda bem que eu saí dali. Ainda bem, né? Ok. Tá bom? É. Quanto que der? É mesmo, Brad? 12 de 12, é isso? 12 né? 12 de 12. Joga, pega uma trena aí. É uma linha, mas é linha, não é, Brad? É exato. Não, eu não vou acertar você. Ah, Zami. Não, não vou acertar você. Não vai? Não. Eu faço pra não acertar você. Agora é pra acertar. Ah, verdade. Eu podia usar. Eu vou usar uma habilidade da Toff, eu quero maximizar esse dano. Ok. Porque aí, se você cair a zero, você morre. É. É que eu acho que se você cair a zero, ele já morria. Não, porque ele vai fazer um teste. Não é magia, se tiver ponto herói, né? Não é magia. Destreza. É mais 29. Assim, 40. Falhou. Passou perto. Então, total, quanto que eu dano? 12 de 12. 12 de 12. É 1-4-4. É, pouquinho. Que é raiz quadrada. Tempo, é maximizado. Isso. Máximo. Quer dizer, é o dobro de dano. Isso. Não, ele dá um 44 e um 44 no total. É. Mas como você já tá longe do total... Não faz diferença. É. Eu vou recuperar minha habilidade dos 2D4 se precisar. Pronto. E aí, pra próxima sessão a gente já tem. É, esse aqui é um é ponto feitiçaria, o outro eu não sei. Um pouquinho ponto feitiçaria, eu gastei acho que dois. Você gasta pra fazer desvantagem? É. É só, três? É três? Então eu gastei só três. Eu não uso tanto assim meus pontos feitiçaria. É que o meu esse é passivo, eu tenho que ser Deus. Ah, ok. Se eu quiser, é sempre de graça. Aí é bom, hein, fogo? Aí é bom. É só gastei dois sutil, é um cada. Ah, é sutil, é de boa. Tá de boa. É que tem um que você dá pra usar duas, né? O de rerolar ataque, rerolar você, dano, é. Você pode usar com outra metamagia. E eu acho que o de mudar elemento também dá. Também, é. É bom isso. Eu não ia pegar você, Di. Não ia pegar você. Mesmo se você tivesse ficado ali. Porque é linha, você tá embaixo. Eu tô meio no canto, né? Porque é que ele tá aqui, a gente tá em cima. Ah, sim. Entendeu? Porque eu tô pra cima. É, aí ele veio me morder, então ele veio aqui. É, veio aqui, né? É, mas ele veio aqui em cima, sim. Nessa altura. Então é uma linha em cima, por isso que não pega ninguém. Pode crer. É, esse carro, frente a frente. Isso, então ele tá no alto. Então não vai pegar o celeirinho, não pega você. É. Não pega ninguém. Talvez o essa pedra aí. Pegaria. É! E olha lá ainda, olha a linha reta aqui, ó. É. Peguei a fissura, tô na linha da fissura, ó. Bom, e aí? E aí, deu dano? Como é que ficou? Você que tem que dizer, Shonoff. Quanto que é o dano? 1-4-4. 1-4-4. É o obliterante, claro que dá dano. Sei lá, né? 1-4-4. 1-4-4. Deixa eu ver, tem como aumentar os 12 de dano? Cadê minhas cartinhas aqui? Que eu vou usar toda essa porra, é só hoje mesmo. É por sessão. Você transforma em tá. Sucesso, você acerta o ataque de errado. Isso me leva a 0 PV. Vou rolar meu teste aqui. Não, você é obliterado, não é? É. Chegou a 0 PV, você é. Eu já integrado. Passei. Você falhou na sua CD. Não, ele rolou na Constituição. Ele rolou. Pra CD rolou de destreza. Pra CD de... Ah, é, eu já não sei se ele tem que rolar ou não. Porque ele rolou a CD pra ver se ele tirava medo, se ele. Não, é, foi pra desviar do sopro. Isso. Aí ele tomou o dano. Eu não sei se ele. Dano obliterante. Obliterante! Chegar a zero some. É. É a primeira criatura que vocês estão matando com dano obliterante. Pois é. Parabéns, você enviou um beholder. Ah! Eu enviei um beholder fumadíssimo pro nada! Olha! Por que que seus pontos heróicos são de cobra, né? Porque. Você tem razão, Severino. O erro foi meu dessa vez. Mas eu não tinha como. Ficaria... Você podia ter mandado um desintegrante, né? Não é de ah, então, mas é que aí eu não consigo trocar o sopro do dragão pra... Consegue, né? Não consigo. É só consegue pro obliterante porque é do vazio. Isso, consegue. Porque eu já fui não, do vazio. Consegue, né? Entendeu? Consegue. Eu podia ter trocado de tipo de dragão, né? Podia, né? Ah, fiz a cagada já. Qual que é o seu CD pra resistir a magias? 45. Você tirou 40. Então você deu uma falhadinha aí. É que ia ser metade do dano, ele ia ficar vivo. É, ele ia ficar vivo. Tinha tudo pra parar a sessão, mas não. Tinha tudo pra parar a sessão, né? Esse ele, filha da mãe. É. É, porque em off a gente não sabe quantas vezes mais ele pode fazer isso, né? Sim, em mas off, mais muitas, né? É. Então... Adiciona mais 15 a CD da sua magia. Mais 15? É. Vai pra quanto? Permanente? 60. Não. Vai pra quanto? 60. 60. Todos vocês, uma salvaguarda de... Não morram. Não, nada veio buscar o dragão. Inteligência. Se alguém precisar... CD 60. Se alguém precisar... Essência lendária. Dá pra transformar... Me acerta. Um teste falho. Eu vou tentar tirar... Eu vou... Não, eu tenho essência lendária. Eu também. Mas se usar a cartinha... Usa a carta. E aí recupera uma habilidade com o... Uma habilidade que você tem usado, alguma coisa assim, entendeu? Não, nada. Essa carta aqui me deu para habilidade. Não. Cauteloico. A carta você passa num teste que você falhou. E aí o seu ponto heróico, depois do fim da sessão, se ninguém usar, você recupera alguma coisa, entendeu? Eu vou usar na resistência lendária. Então você não é na resistência da cartinha. Resistência lendária? Funciona. Falar que a resistência lendária não funciona, amanhã. Você vai tomar no seu rabo, eu já não tenho esse caralho. Pensa. Mas você passa por causa da cartinha, só tem que ser 60. Você não é. Vai ser tipo resistência lendária. Não, a cartinha é uma parte. Você passa um teste, você tinha falha. Aí não importa, se o teste for 1000, você vai passar. Uma descrição de resistência lendária aqui. Você passa um teste, você tinha falhado? Esperamos que seja. A sua oferenda foi aceita. Foi aceita, Ciere. Eu esperava uma outra coisa, mas esse viu. O seu é mais quanto que dá? O cajado mais 10. Quanto que é essa ideia, amor? A Lisbeth é 7, né? 60. Ah, passei. 32 então. Com 12, 44. Olha. Eu passo também, na verdade, eu acho que eu não preciso, eu passo. Tá dando 61. Eu passei também. É, o meu deu 61. Pronto, é o que você precisa. Nem precisa da resistência. Nem se eu gastasse. Pior que não tem a descrição da resistência lendária aqui. Vê num bicho, vai no Lich. O Lich tem resistência lendária. Vou ter que fazer. Quer que eu pegue o traduzido? Não é uma habilidade comum. Não, é só boss que tem, né? É só... Acho que é monstros em covil, alguma coisa assim. Muito específica. É. Lich, Tiamat. É, a Tiamat é foda. Essa é até maior. E a ação lendária também. E a ação lendária. Não tem também? Não, Lich tem. Ok, resistência lendária é válida. Ainda bem, foda. Não passei. É, o meu teste ainda deu 61, nem precisei usar. Talvez eu dos bônus. Se eu usasse o bônus da Lisbeth, eu passaria. Alguém rola um teste aqui pelo Murray e pelo Griel. Não, deixa os caras que não tá aqui não rolar, né, amor? Faz muito sentido, não. A gente nunca rolou pra quem tava aqui. Acho que o Griel nem tá aqui, ele tá no plano dele, não era? O verdadeiro, sim. O clone tá aqui? O clone tá alguém aqui. Alguém rola por eles. Caralho, vamos supor que eles estão rolando com vantagem, vai. É, eles vão gastar. Mas aí, se eles estiverem aqui, eles usariam o ponto e passariam também. É. Não precisa nem rolar. Já que tem um ponto do grupo também. Não faz muito sentido, mas vamos lá. Tirei 12 aqui. O Murray falou, ó. Posso te dar 40 no D20. De inteligência ainda? 50. O Griel talvez passar. O Griel tem bastante inteligência. É. Mano, não sei se tem proficiência. Sabe quanto eu tenho de inteligência? Tem 47 de inteligência. E eu não você passo. Não passa? Não! Sem o bônus da coisa da Lisbeth, eu não passo. Ah, não. Sem o bônus da Lisbeth, eu não passo. Eu não, devo concordar. Porque tem 47 de inteligência. É, se eu não tivesse da Lisbeth, eu não passava por 2. Então? Eu passei por 1. Mas eu tirei 12 no dado também. Isso tirando 20 no dado. Tô louco, Di. Faz as contas aí. 47 de bônus, 47 de atributo. 47 de atributo, mano. De atributo. Eu tenho mais 18. Não, mas eu tenho... Mas quanto que é a proficiência? 13. Você tá com 21. 31. 31. Então, 31. Mais 10 do cajado. 29 com 31 dá 60. Pois é. Passou. Não. 29 com 31. Só se eu tirasse 20 no dado. Você pode escolher, sabia? Ok. Eu tenho hoje, velho. Okay. Passou. Tá bom. Que seja. É só pra você parar de reclamar. Se ele dispara aquela rajada, aquele raio de energia obliterante na direção da criatura. Quando o raio atinge a criatura regala todos os olhos que lhe restam e explode numa massa de poeira. Ah, no show off eu quero voltar a ser eu pra ele ver quem eu sou. Numa massa de... Uma nuvem de poeira enegrecida desvanece imediatamente. Vocês olham uns pros outros. Eu tenho mais a terra. Sem entender o que aconteceu ali. Eu vocês veem um círculo. Vocês veem um círculo brilhando no chão de teletransporte. Ele fendido por uma rachadura. Ele brilhando ali, aguardando para ser ativado. Fendido por uma rachadura. E vocês olham uns para os outros confusos. O que vocês têm na mente de vocês é não mais do que uma sensação, como um sonho compartilhado que vocês tiveram de ter enfrentado uma criatura aí. Mas vocês olham ao redor e não veem resquício, não veem sinal, qualquer sinal dessa criatura. Ah, é porque apaga da existência. Vocês têm uma lembrança nebulosa, como se fosse realmente um sonho que vocês tiveram de uma criatura que vocês enfrentaram aí. Porém, vocês não lembram a aparência dessa criatura. Vocês não lembram o nome dessa criatura. Vocês só têm essa sensação de que algo aconteceu aí. Mas vocês não sabem os detalhes precisos do que possa ter acontecido ou não. A única coisa que vocês sabem é que diante de você está o círculo e o caminho está liberado para você seguir. E Megalok do outro lado. Não, o dragão. Ah, é verdade. Se você tivesse Megalok, ia ser meio engraçado. Os bichos lá embaixo que ele invocou aqui. Ao redor de vocês, vocês não sabem como nem porquê, mas tá cheio de estátuas que estão caídas no chão inertes. No fundo dessas fendas que estão aí, esse pequeno abismo, vocês veem que tem estátuas que despencaram lá e elas estão quebradas, estão estilhaçadas. Que nojento, lá fora tinha formigas. O desafio aqui era uma minhoca? Olha como tá esse chão. Não sei não. Mas por que eu tô elementado até? Acho que eu troquei. Ou será que foi não, você? Você se lembra que você se transformou de elemental de terra, você foi por baixo pra atacar a criatura. Eu só não lembro da criatura. Você acha que fez isso. Mas parece como se fosse um sonho pra você. Toff, você consegue arrumar isso? Porque eu não sei se esse círculo tá funcionando ainda. Tá brilhando, tá funcionando. Tá quebrada, não importa. Brilhou, funciona. Magia é isso. Mas por que tá assim, sua sala? Você quer que eu reconstrua a sala? Não precisa não. Só a parte do círculo. É pra quê? Acho que tá funcionando. Tá funcionando. Tá aceso? Tá aceso, tá funcionando. Não. É. Só vamos. É um momento de paz que a gente teve aqui, gente. É. Já passou. Mas eu não lembro. De transformar esse pessoal em pedra. É tudo inimigo? Não, é só a estátua da sala, não é? Decoração. É. Mas por que tem essa composição de ataque? Porque o artista quis assim. Não, a gente tem uma noção. São pessoas que foram petrificadas. Pessoas foram petrificadas. Isso, então, as pessoas não estão isso, aí. É impossível restaurá-las. É, em algum momento elas se levantaram e atacaram vocês e agora elas estão criaçadas no chão. Ah, então vamos embora. Passando bem. Aira Clave. Subiu no círculo, Aira Clave. Mas tá todo mundo aqui. Não, mais um. Cara. Foi. A gente, por exemplo, não lembra da criatura, mas eu sei, por exemplo, o que eu fiz. Sabe, vocês sabem o que vocês fizeram. Só como vocês não lembram da criatura, isso elevou a mente de vocês. E deixa tudo nebuloso. Sim. Não, é como se fosse um sonho. Eu tenho até a nota de dragão também, né? Eu tenho noção, por exemplo, que eu só tenho um raio obliterante. Tem. Tem. Mas é confuso, é como se fosse um sonho. Não, sim, eu só passava. Sabe quando você tem um sonho e você não consegue lembrar direito? Sim. Das coisas, aí não, depois tipo, você lembra. Ai, caramba, eu sonhei com isso. Tipo assim, ó, eu acho que eu dei uma rajada obliterante. Pare... Talvez eu tenha feito isso. Eu vou usar esse gatinho. Vamos fazer em um. Cada um de vocês vai rolar um D100. Um D100? Um D100. É, isso de 25% de chance de o círculo de teletransporte falhar na vez de vocês. É, pra mais ou menos, pra que vocês decidem se é de 1 a 25 ou se é de 75 a 100. A falha. Foi de 75 a 100, vou tomar no comendo. 71! Não, 17, não? 17. Era um. Então tá safe. Mas se ia se fuder, se fosse de 1 a 25. Eu vou de 1 a 25. 45. 45. Tá safe. 75 a 100. 30. Tá safe também. Vocês querem rolar pelo Murray e pelo Griel? Uma rolagem pelos dois? Se você quiser, 90. 9. Passaram também? Beleza. Rolem o dadão. Se alguém tivesse falhado, ia pra outra masmorra sozinho. Ai, que legal! Ele bugou o círculo. É claro, o negócio tá quebrado, vocês não restauraram. Alguém quer rolar? Amor, eu vou fazer nesse... Eu acho que é Tenebra. Não. Qual? Esse aqui. Lena. É, tá de boa. Lena tá de boa, imagina. Lena tá de boa, é só raio que voa. Só raio que voa. Ah, não, Lena é paz, né? É. Lena é vixe, vai vida. Ter umas orgia lá. Não, Lena é deusa da vida. Lena é deusa da vida. É Maráquia da... Ai, na Lena da deusa da vida não vai ter orgia. Não, ela é uma só criança, sua indecente. Ah, é verdade, ela é... Não. Ah, então tá morta, e aí? Preparem-se. Não, amor, nesse que a gente ficou um pouquinho aí no... Ah, e a gente fez, a gente não fez, o que é essa criatura aí, né? Ah. Eu vou começar... Uma das bagaças aqui. A fazer uma cagadinha aqui. Mais uma? Mais uma, mano. Tá bom? Uma veritas? Não. É, primeiro eu quero saber, como funciona essa alma veritas? Eu tenho que falar a verdade se alguém me perguntar, eu preciso, por exemplo, se eu for fazer alguma coisa, eu preciso dizer para as pessoas. Como assim? Tipo, se ninguém me perguntou nada. Vou fazer uma coisa, tipo, não tem um contexto para mim dizer. Sim, porque você tem compulsão por dizer, né? Eu tenho por dizer a verdade, mas não por contar o que eu vou fazer. Né? Eu não fico dando um relato da minha vida. Se você tem compulsão, acho que sim. Eu acho que assim, se alguém me perguntar alguma coisa, eu não tenho por que não dizer. Sim. Mas você eu não... compulsão por dizer a verdade, ou seja, você não diz mentiras. Isso. Mas você não tem compulsão por falar tudo. Por falar tudo. Tudo a todo instante. Então tá bom. Então eu vou fazer pra vocês ouvirem, mas em um vocês não vão saber, tá? Eu não, teoricamente, então, a primeiro momento eu não tenho por que... Não, eu não quero vocês fazerem whispers. Tá? É bom que vocês fiquem sem da cagada que eu tô fazendo, porque é cagada, né? É. Então eu vou... Pelo menos uma a gente já tá sem. Pelo menos uma, então né? Vocês estão sabendo em off, não em isso, estão sabendo em off. Em off, se surgiu a oportunidade pra alguém perguntar alguma coisa, eu vou falar. Ok. Tá? Eu vou... Lembrando, tipo assim, sabe quando você... Já que eu lembrei que eu, tipo... Ah, talvez eu tenha usado uma obliteração... E não sei bem... Eu vou começar... A pensar naquilo que a Naga disse pra gente. Que todo mundo tem o vazio dentro de si. E eu vou começar a buscar esse vazio dentro de mim pra ver se eu realmente tenho isso. Já que nós somos criaturas de ar, então teoricamente criadas a partir do vazio. Eu vou começar a buscar isso dentro de mim. Na verdade, todo mundo cria do vazio se for ver. Não, é porque Ayrton ele cria. Talvez os outros mundos não foi ele que criou. Mas um vazio, vazio não é um só? O vazio sim, mas por exemplo, o mundo pode ter surgido de outra coisa. Os outros mundos nossos. O Ayrton a gente sabe que veio do vazio. Então os deuses criaram a gente. Então a gente deduz que nós somos filhos do vazio. Então teoricamente pode ser que os únicos que realmente tenham o vazio dentro de si somos nós. Só o pessoal de Ayrton. Isso, as pessoas de Ayrton. Né? Então a partir disso eu vou buscar esse vazio dentro de mim. Pra ver se eu tenho essa conexão com ele. E se eu tiver essa conexão com ele, eu quero abrir uma fresta de comunicação. Pra conversar com ele. Quer AP vazio? Quer AP vazio? Na real, você tem, sem precisar fazer isso. Tenho? Vibe holder. Não, se você domina o elemento vazio, coisa do tipo, você já foi tocado pelo vazio. Não, mas vamos lá, você acha que ele é receptivo ao conversar com a gente assim? Receptivo? Então, não. É por isso que eu falo assim. Você encheu o saco pra falar. Isso, é aquele negócio. Se eu tenho uma parte dele dentro de mim, é como se eu tivesse já uma ligação com ele. Então é mais fácil de você ter uma conexão. Você consegue ter uma conexão direta, se isso. Fizer. Você tá com os itens do vazio? Não, eu sei, então. Mas é que eu quero outra parada, entendeu? Ah, eu não entendi. Isso. A única coisa que eu tô entendendo por hora é o que você quer a comunicação. Isso, é isso que então, eu quero. Então, mas você tem vários meios de comunicação. Isso, mas é que eu não quero nada... Você quer uma em específico. É que eu não quero nada aparente, eu não quero nada, por exemplo, que vá manifestar o nada, eu não quero pegar um objeto que vá manifestar o nada aqui. Igual na casa. Eu quero uma linha de comunicação, não uma linha de manifestação dele. Entendeu? Eu não quero nada que, por exemplo, faça ele chegar até aqui. Mas se você tiver. Eu quero um telefone. De você, eu quero um telefone sem fio. Mas aí que tá, se você tiver dentro de você esse vazio, você vai ser também a porta de abertura. Não sei, teoricamente isso ele nunca conseguiu manipular em ninguém que a gente entenda. Porque não sem quis ser aí, livre, né? Não, sem ser livre espontânea vontade. Por exemplo, se eu não me dou ao nada, ele não pega e sem relar em você, controla você. Ah, sim. Entendeu? É por isso que eu tô dizendo. Então, teoricamente, é como se o nada que tem dentro de mim é meu. Então eu quero ver se eu consigo uma conexão com o nada realmente. Entendeu? Mas uma coisa só de comunicação, eu não quero nada físico. Entendeu? Eu tô ligando pra ele, tô no telefone aqui. Vai nada! Tudo bem, garoto? Aí você vai se conectar com o seu nada e tentar uma isso, uma disso. Comunicação com o dele. É isso que eu vou fazer, entendeu? Passa um vidro também, ó. Opa! Nunca se sabe. Meteu um adware nela. Entendeu? Isso é uma coisinha um que eu vou fazendo aí. Nossa, tem menos 5 na sua comunicação do nada. Tudo bem. Eu. O ability check, eu jogo 2d4. Ok. Seu intuito é. Comunicação. Comunicação. Comunicação. Depois e ver se a gente realmente tem isso, porque eu não sei se a gente tem. Né? Eu quero ver se a partir desse que a gente é uma, teoricamente cria do vazio, mesmo que seja indiretamente, se a gente realmente tem, como a Naga disse, se todo mundo tem o vazio dentro de si. Certo. Não sei se quando a gente tá meio. Não sei o que tem, Aeraclave, sabe? Ok, beleza. Fazendo isso. A resposta pra isso, saber aí nos nossos próximos. Não, tranquilo. Agora não. É só em Bonnie Off, vocês sabem a resposta. Afinal, esse é o quinto anel. O vazio, sim. Fechou então por hoje? Fechou, galera. Não entendi como assim. Five Rings. O quinto anel do Five Rings é vazio. Ah. Putz,